Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chicobisque falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Eu tô sem publicar há muito tempo, porque para além dos problemas meus habituais, eu e muita gente que hospeda na internet archive.com, tivemos um probleminha com a hospedagem das nossas podifusões, né? O Asiocast é uma podifusão que fica hospedada no Internet Archive. E ele teve um probleminha e nesse ínterim, enquanto não voltava ao normal como agora, eu fui fazendo só conteúdo em vídeo, seja no Telegram, seja no YouTube, no Fediverso. Então, agora que o Internet Archive vai bem das pernas, eu resolvi fazer um compilado de tudo que foi feito até então e jogar no seu colo, ouvinte do Asiocast, tudo de uma vez para você ter uma experiência de MDM na sua vida, né? Você que ouve a gente, mas não ouve o Melhores do Mundo podcast, você vai entender mais ou menos como é que é o MDM, né? Um acúmulo de tudão que o pessoal gravou na semana. Só que no nosso caso aqui é nesses últimos 6 meses, né? Tudo que a gente fez nesses últimos 6 meses, você vai ter um compiladão agora de tudo que a gente fez. Nesse compiladão vai estar o DCC com Marcelão, que aconteceu dia 4 de maio, estreando com a Ascensão do Caos número 1. Tem um informe que eu fiz no Telegram, e que eu falo também de uma peculiaridade da seara do jogo de papel. Tem a resenha do X-Men 97, tem a resenha do Deadpool e Wolverine, tem o Soul de Niterói de dia 7 de novembro, e tem o nosso último programa, o Nos Mínimos Detalhes, falando do jogo de cartas Arquivo Secreto do Confronto. No mais, fique com o programa. Você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é a Chicobisque falando, seu idiota com acesso à internet preferida. Voltamos, senhoras e senhores, com o DCC do Marcelão, num oferecimento de dados e canecas, resenhas, entrevistas, fanvista, relatos de sessão, tudo do resgate das antigas num só blog. Acesse dadosecanecas.blogspot.com e Dungeons & Dados, a sua fanvista para trazer a jogatina das antigas para a tua mesa. Acesse linktree.com/ThiagoRus, ThiagoRoos. A gente teve um hiato grande aí, né? Por conta da... Meu despertador não despertou. E por minha culpa atrasou mais ainda o negócio, perdão pelo vacilo. Mas aí os nossos amigos fizeram uma sessão 0.5 antes da gente entrar realmente nessa passagem do funil do DCC para a aventura de primeiro nível. Marcelão compilou o relato da sessão prelúdio, né? Eu vou ler aqui brevemente para vocês. Num misto de sentimentos, os sobreviventes da segunda queda da fortaleza de Molan retornaram à Vila das Cabras. Muitos sentiam-se animados e capazes como nunca em suas pacatas vidas. Outros pensavam se o sacrifício de tantos havia valido a pena. Mas enfim, a paz retornara à vila. Alceu decidiu retornar à segurança daquilo que conhecia e abriu uma quitanda para vender o que produzia nas suas próprias plantações. Adamastor decidiu se tornar um aventureiro, equipou-se de armadura e massa e se preparou para viver as histórias sobre as quais os bardos cantavam. Nesse meio tempo, descobriu a fé e decidiu que suas aventuras espalhariam as palavras de seu Deus. Martelada, cansado de tanto sangue, principalmente traumatizado pelas visões de seus afilhados possuídos pelas vinhas diabólicas, se aposentou, mas manteve consigo o Mangual de Molan. Colombo Cabral, o elfo estrangeiro, achou boa a ideia de passar algum tempo na vila e acabou se aliando àqueles que optaram por se aventurar. Zé Roberto, o único sobrevivente da família Berto, investiu as riquezas trazidas da floresta de Molan na reforma da barbearia da Vila das Cabras. Para homenagear seus irmãos e demais que se sacrificaram, erige uma estátua em pedra bruta dos libertadores que caíram na campanha e funda a guarda da cidade. Adamastor alia-se a Zé Roberto e, como forma de contribuir com a guarda, adestra cães para auxiliar nos trabalhos e aproveita para espalhar a crença do Deus dos animais aos seus parceiros. Algum tempo depois, um estrangeiro chamado Batatão chega à Vila das Cabras. O corpulento viajante havia ouvido sobre a criação da guarda e, em busca de sustento pela próxima temporada antes de seguir mundo afora, decide alugar sua arma aos guardas. Batatão havia alcançado a vila com um bom dinheiro, 3 moedas de ouro que as guardava cuidadosamente. Tinha por hábito poli-las e admirá-las. Uma era retangular e possuía a imagem de uma águia, outra redonda e larga era impressa com a coroa e no verso "pela honra do nosso amado rei". A última, um pouco menor e mais espessa, exibia a imagem de uma mulher e no verso "a beleza devora". Com o passar dos dias, Batatão foi conhecendo mais seus companheiros e se sentia curioso sobre Adamastor, que julgava conhecer de algum lugar. Certa vez chegou a falar-lhe sobre isso, mas o clérigo apenas aproveitou para professar as palavras de seu Deus e dizer ao estrangeiro que o seu batismo de ouro estaria próximo. Naquela noite, enquanto polia suas moedas, Batatão entendeu a face da mulher em uma das moedas. Era idêntica à de Adamastor. Olhos, forma de rosto, nariz, boca. Era dali que Batatão o conhecia. No dia seguinte, ao encontrar o clérigo na taverna da vila, Batatão mostra a imagem na moeda. Adamastor fica curioso, pensa que talvez algum antepassado seu pudesse ter sido alguém famoso ou rico. Durante a conversa dos dois, Zé Roberto, acompanhado de mais alguns, entra na taverna e orienta a se prepararem, pois havia chegado a informação de que uma caravana que seguia para a vila enfrentava problemas na estrada. "Aí está o seu batismo de ouro", disse Adamastor a Batatão. O grupo então segue em direção à porta da taverna e, ao ultrapassá-la, algo perturbador acontece. Diante deles não está a Vila das Cabras, mas uma região de árvores retorcidas e desfolhadas, sobre as quais pequenos pontos de neve acumulada. Uma pequena trilha segue adiante, subindo em direção a uma grande montanha dividida, que parece ter sido atingida e partida pelo machado de um gigante. Aturdidos, todos olham para trás, mas ao invés da porta da taverna de onde haviam saído, a trilha segue para um amontoado de árvores negras e lúgubres. Então esse daí é o prelúdio da nossa incursão aventuresca. E agora a gente fica aí com os ditames do nosso querido Marcelão. Marcelão, é contigo. Ô, Chicão, gostei da leitura inicial, cara. Que massa. Acho que eu nunca tinha ouvido alguém ler as coisas que eu escrevo. Fiquei emocionado aqui, bateu até emoção. Se você quiser, você escolhe aquela aventura, por exemplo, tem 50, a gente faz um áudio inteiro fazendo... Ia ser bom. E publica lá no nosso cast e manda o link para você. Oh, massa, gostei. Galera, bom dia quem estiver ouvindo a gente aí, bom dia quem vai ouvir a gente na frente. Tá de volta então a nossa sessão remela dos sábados de manhã, de vez em quando, né, quando dá a gente faz o joguinho aí do sábado de manhã. Valeu aí por estar prestigiando o joguinho da gente. Joguinho de DCC RPG, nossos aldeões venceram o nível zero, os sobreviventes, e agora alguns deles resolvem se aventurar. E o contexto é basicamente esse contexto que nosso amigo Chicão do Couto acabou de ler aí pra gente. E antes da gente começar propriamente dito, eu vou só pedir um refresh da galera sobre sobreviventes, né? Sobre sobreviventes. Chicão já leu um pedação e o Chicão tem toda uma história já, né? Então vou deixar o Chicão para depois. Vou começar pelo Isaac. Isaac, conta aí, Isaac, quem é o sobrevivente, como é que ele se parece? Dá um refresh sobre o boneco que você tá levando, Isaac. Beleza, cara. O boneco aqui que eu tô guiando ele é o Colombo Cabral. Ele é um elfo navegador que ele subiu o leito do rio pra Vila das Cabras e tudo mais pra investigar algumas aparições meio que sobrenaturais ali. E aí ele se envolveu lá com a fortaleza de Molan junto com os aldeões da Vila das Cabras. E aí, no ínterim, assim, depois de concluir a exploração daquele mausoléu maldito, ele resolveu ficar por ali, né, na Vila das Cabras, para ajuntar algumas informações sobre possíveis outras coisas sobrenaturais ali e pudessem o fazer melhor compreender as coisas ao redor do mundo. E aí, da sua última aventura, ele traz também aquela pequena caveira ali, amarrado na algibeira, como um símbolo de que eles conseguiram sobreviver e para contemplar a todas as mortes daqueles que vieram e a sua possível morte, caso um dia ela o encontre. Excelente, Isaac. E Colombo Cabral, ele, nos últimos dias, ele tem sentido um certo vazio na sua existência élfica, né? Existe algo que é uma tradição dos elfos, né? Que Colombo Cabral ainda não encontrou o seu caminho, seu patrono. Colombo Cabral ainda sente falta de algum guia, alguém que o ouça e o dê suporte e o coloque nos caminhos que os elfos procuram pela longa vida deles. Colombo Cabral encontra-se agora em busca ainda do seu patrono. E aí a gente tá começando hoje também com o meu amigo Lucas. O Lucas tá... Lucas, bom dia, Lucas. Bom Lucas, dia, o devorador quântico. Lucas entrou na barca na última aventura aí. Bem-vindo, Lucas. E aí, fala um pouquinho, descreve aí mais ou menos o Batatão, esse cara novo aí na trupe, o cara que chegou agora. Batatão é aquele típico fazendeiro que era burro de carga, né? Boi de arado. Né, o pai dele batia muito nele para ele puxar o arado lá da fazenda dele. Ele cansou dessa vida desgraçada, aproveitou o tamanho e força dele para se virar mercenário e acabou peregrinando aí de cidade em cidade até que ouviu de uma oportunidade de juntar umas moedinhas antes da sua próxima excursão, né, até a grande capital. E aí se juntou à guarda da cidade aí. E aí tá meio desconfiado, né? Tem uns papos estranhos aí, a moeda com o rosto de um fulano, a moeda que ele achou na estrada, não tá. E aí tá seguindo esses caras, até que nesse ato de bruxaria ele foi parar nessa estrada aí, rodeado dessas árvores estranhas. Excelente, esse é o Batatão. E aí pra gente fechar a trupe que tá presente hoje, meu amigo Chicão do Couto, com o último remanescente da família Berto, o heróico Zé Roberto, conta heróico aí, Chicão. Heróico peronomútil, né? Heróico mesmo foi o irmão dele, que garrou Molan e foi pro colo do capeta. Então, Zé Roberto, né, saiu correndo, né? Não olhou para trás para guardar sua vida, depois de ver seu irmão Dosberto, né, Humberto, morto pela ira de Darwin, né? Ao vê-lo atirar uma granada na parede a meio palmo de seu nariz. Só pra fazer teste! Né? Morreu, né? Morreu com o prêmio Darwin, né? Darwin não perdoa, não é, Darwin, Chico? Darwin não perdoa nunca, né? Darwin não perdoa. Então, viu o irmão morrer de Darwin. Viu o outro morrer na peleja. O Dosberto ficou mais preocupado e se agarrou com Molan e foi pro abismo, né? Conforme a gente viu. Então, Dosberto, o espólio, né, que ficou, moedas de ouro foram encontradas e divididas. Cada um levou pelo menos uma moeda de ouro. E você sabe que o câmbio do medievo, quando a gente fala de moeda de ouro, meu irmão, é aquela história do Eurotrip, Os mestres querem mais alguma coisa? Acho que tá bom. Obrigado. Ah, 5 centavos. Está vendo isto? Eu peço demissão. E vou abrir o meu próprio hotel. Esse é o câmbio de moeda de ouro para o medievo. Então, munido de sua moeda de ouro, Zé Roberto decidiu mudar de profissão. Em vez de ser apenas um empregado do merceeiro, decidiu reformar a barbearia de seu irmão, construir um pequeno monumento, uma coisa módica. Não chega a ser tamanho real, é apenas uma escala menor, assim, na porta da guarda que ele também construiu para a cidade, para esse tipo de coisa não acontecer mais na Vila das Cabras sem que a galera esteja organizada para proteger. Então ele está aí, um barbeiro mequetrefe, voluntário na guarda. Não dá para sobreviver tão bem, mas também não dá para morrer de fome, mesmo sendo um péssimo barbeiro. Feitão. Então, vamos dar continuidade. A gente está jogando uma aventura que está dentro desse módulo aqui. Esse aqui é um compilado de aventuras, chama Chaos Rising, né? Existe uma aventurinha aqui dentro e eu não vou falar qual é a aventura. Está aqui dentro, é uma das aventuras que está aqui dentro. Seria em breve... Ascensão do Caos? É, Ascensão do Caos. É um compêndio de aventuras, né? A aventura não chama Ascensão do Caos, né? É um módulo, chama isso. Microcampanha, né? Na verdade, esse módulo ele é um compilado de... Tem um evento lá que a Goodman faz, que é DCC Free Day, um negócio desse, que é uma data comemorativa lá que eles fazem, e aí eles juntaram uma série dessas aventuras aqui e lançaram. Então a gente tá jogando uma delas, e assim, alerto, que ela é uma aventura bem linear, tá? Ela não tem muito... Essa aventura não tem muitos meandros como foi a Marinheiros no Mar Sem Estrelas. Ela é bem mais linear, ela é bem mais objetiva, né? Então, tomem cuidado. Essa é a mensagem do tio Marcelo, tomem cuidado. Como a gente havia dito, então, em algum momento, lá na taverna da Vila das Cabras, o nosso amigo Batatão fala com a Adamastor e mostra uma moeda. Estranhamente, uma figura de uma mulher que lembra bastante, diria até que é idêntica à figura de Adamastor. E nesse instante eles são abordados pelo resto do grupo, né? Que fala assim, temos algo a fazer, precisamos resolver um problema, coisa e tal. E nesse, juntam-se todos e atravessam a porta, né? Da taverna ali, da estalagem, da taverna da Vila das Cabras. E aí assim, de uma maneira chocante, né? E aí eu vou pegar a trilha aqui da aventura, né? Vocês ficam ansiosos. Por entrar em uma localidade boreal congelada, onde árvores negras se amontoam sobre a neve branca, escondendo áreas de escuridão mais profundas abaixo delas. Você se encontra no meio de um caminho, vocês se encontram no meio de um caminho, de uma montanha de pedra negra coberta de neve, que parece ter sido fendida por machados de gigantes. Uma trilha acidentada diante de vocês sobe a montanha, e ela também se estende atrás de você para baixo na direção de uma floresta. De uma floresta de árvores retorcidas e desfolhadas. A porta por onde vocês teriam saído da estalagem desapareceu. O céu acima de vocês está nublado. E com a estranha cor, coloração de aço frio. O ambiente onde vocês estão ele é gelado. Grandes porções de neve se amontoam em alguns pontos ali dessa trilha, ao redor dessa trilha, mesmo sobre a trilha onde vocês estão. O frio, ele começa a bater nos ossos de vocês e vocês começam a sentir aquele frio penetrando pelas roupas de vocês, afinal vocês não estavam preparados para essa situação fria, né? Vocês estavam lá na Vila das Cabras, numa temperatura bastante razoável. E agora esse frio congelante começa a penetrar. E a Adamastor... Por algum motivo, ele, por alguns instantes, ele fica olhando na direção da montanha. Ele parece que persegue o visual da trilha e Adamastor fala. Precisamos seguir, é o que diz Adamastor. Vamos então. Precisamos procurar abrigo. Talvez tenha um abrigo por ali, né? E a gente fosse encontrar roupas, alguma coisa do tipo. Quântico, opa. Fala mais alto, por favor. Talvez a gente consiga achar roupas, talvez vestes. A gente vê um forte, alguma coisa, Marcelão? Cara, por enquanto não. Assim, só montanha, só aquela montanha imensa que parece e ter vários pontos dela coberto de neve. Parece que lá em cima é mais frio, mas assim... Isso aqui. A Adamastor olha e fala assim, precisamos seguir. Essas árvores estão mortas, parecem há muito tempo, secas. Secas. Tá, parece. Nesse meio e tempo, conforme o pessoal for andando, eu vou catar uns galinhos, sabe? Tufa, seca, fazer um montinho ali. Beleza, beleza. Então, fala, Isaac. A trilha, parece que tá sendo mantida ou já tá, tipo assim, quase apagada, assim, muito mal conservada. Como é que tá essa trilha aqui que a gente tá vendo? Parece que tem algum tipo de movimentação nela, sim, entendeu? Parece que alguma movimentação acontece nessa trilha. Ela não parece estar abandonada. Ah, não, beleza. Eu... Ô, Sr. Alberto, Damastor, Patatão, olha só. Vamos seguir aqui ó, no passinho, porque talvez a gente encontre gente aí que... Bom, a gente é aventureiro, a gente não a gente tem que estar sempre... pronto, né? Porque der e vier. Gente, deixa aberto o navegador, o bate-papo da chamada de vídeo para ver os diálogos pendentes e rolagem de dados também, para a gente captar a rolagem de dados para quem está assistindo. Beleza, Chicão. Então, e aí, aproveitando a pergunta de Chicão. Em princípio, nesse grupo estão Batatão, Colombo Cabral, o elfo, Batatão, um combatente grande, corpulento, Colombo Cabral, o elfo, Zé Roberto, que também assumiu a figura de um guerreiro, não é isso? De um combatente, Chicão? Foi porque Chicão. Era o caminho mais fácil para ele, né? Tá ótimo. Junto de vocês está Damastor, né? Que vem professando as palavras deus da natureza, dos animais, né? Das estações. Ele tem sido bastante incisivo nisso que ele tem falando. Parece que Batatão encontrou a fé. Adamastor encontrou a fé, né? E vem professando com bastante ênfase essa fé dele. E tem alguém, que eu não sei se é marreco, se é maneco, se é boneco, do nosso amigo Cezinha. Cezinha, meu queridão, quando você assistir esse vídeo, você mora no coração da gente, melhores, Cezinha, melhores. E Tiagão, Thiago Ruiz também, paz aí, vamos lá, vamos com calma, vamos com tranquilidade que tudo vai funcionar, a gente sabe a dificuldade que a galera do Sul está passando. Então, assim, alguém do Cezinha também tá, eu não sei ainda quem, né, a gente ainda não resolveu, mas existe alguém dos maneco, boneco, marreco, um dos três tá aí com vocês. Então, assim, estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 5 companheiros estão seguindo pela trilha, né? E aí, assim, então, cara, vocês começam a seguir e a Damastor parece resoluto, né? Nessa ideia de subir a trilha. Batatão já falou que tá catando ali pelo caminho, tá vendo se encontra uns gravetos mais secos, né? Não está nevando. Aquele céu cinza, ele é um quê de opressor, né? Ele traz sentimentos diferentes, né? Frio, ele deixa o frio assim, talvez mais exacerbado o frio que vocês estão sentindo. E assim, e ele tem aquela coloração de aço, ela parece um quê de opressora lá no céu. Mas também tem um quê de beleza, né, nesse ambiente, né? E vocês vão subindo aquela trilha. Conforme Colombo Cabral indicou e notou, parece que existe uma certa movimentação pela trilha, sim. A trilha parece meio remexida, né? E vocês vão subindo. O fato é que passam-se meia hora, uma hora subindo a trilha, e a Damastor vai seguindo à frente por aquela trilha que vai serpenteando montanha acima, né? Uma hora e pouco se passou já. Até que, cara, duas horas de caminhada, trilha acima. Alguém fez alguma coisa nesse meio tempo? Alguém decidiu alguma coisa? Ou vamos seguir os passos de Adamastor? Eu apenas me juntei à percepção de Batatão em olhar os galhos pelo chão, né? já passava de uma hora de caminhada e nada. Então eu comecei a também ir no mesmo intento de batatão e pegar uns galinhos secos para... Excelente, Zé Roberto também começa a catar alguns galhos secos ali, com intuitos, no intuito de sobrevivência. De sobrevivência, de se precaver. O Colombo Cabral, rapidinho. O Colombo Cabral, Marcelo, ele vai prestar atenção bastante no céu. Caso o tempo, o clima, comece a mudar muito, entendeu? Quanto mais abrasivo. Beleza, excelente. E por ser um marco de paisagem assim, tão característico, talvez seja ponto de acampamento aqui perto, não sei, nessa trilha. Então, dou uma olhada ali por cima de uma pedra, dá uma olhada ali por cima, ver se não tem nada do tipo, uma fumaça... Qualquer coisa do tipo. Excelente, excelente. Batatão então começa a vislumbrar ali. E assim, ele nota. Batatão nota alguma coisa. São 2 horas que haviam se passado na subida, nessa subida difícil da montanha. Não é uma escalada, mas também não é uma trilha trivial. É uma trilha que dá um certo cansaço, aquela subida, né? Uma trilha íngreme. A trilha leva para cima até os trechos mais frios da montanha, onde a neve branca é vista mais do que a pedra preta. À frente, perto da borda de linhas de árvore, Batatão nota, um marco baixo de pedra foi construído e parece se destacar logo ao lado da trilha. Uma marcação, um marco, algum tipo de construção baixa. De repente, da trilha atrás de vocês, vocês ouvem o som de gritos de guerra primitivos e uivos sanguinários, como se fosse uma horda de selvagens vindo da trilha que vocês seguiam. Vocês notam homens... Muito obrigado, Chicão. Vocês notam homens estranhos e primitivos, cabelos negros desgrenhados, tipo o meu cabelo negro desgrenhado, barbas desgrenhadas, envoltos em pele, que gritam palavras indecifráveis e animalescas. E uma linha desses caras começa a seguir pela trilha atrás de vocês. Vamos descobrir quantos caras são? Vamos ver essa ordem, que pode ser uma ordem de um. Deixa eu ver aqui o negócio. Essa ordem vai de um é foda. Vai ser engraçado se sair uma ordem de um, vai ser divertido. Essa ordem de um é foda, hein? É o exército de um homem só, né, cara? É um cara de presença esse um. Vamos lá, vamos ver. Lá no chat, vamos lá. 4, é uma horda de 4. Uma horda de 4 pessoas. Vocês têm 4 desses caras de cabelo desgrenhado, parecendo o Piteco do Maurício de Souza. Eu queria deixar claro que aqui no Rio de Janeiro, 4 não configura nenhum bonde. E aqueles 4, eles sacodem. O que, que eles sacodem aqui? Deixa eu ver o que, que eles estão sacudindo nas mãos deles. Machados de pedra, rústicos machados de pedra, e eles parecem envoltos numas peles de animais para tentar afastar aquele frio, e eles gritam palavras indecifráveis e começam a correr como afrontando vocês na direção de vocês, trilha acima. O que, que a galera faz? Momento offline, fora da linha, né? Atualmente chamado de metajogo, né? Fala, meu irmão, a gente voltou pro passado e estamos tampando agora com o Neandertal, meu irmão. Em DCC tudo é possível. Irmão, DCC, que doideira, tudo é possível. Aquelas criaturas começam a correr na direção de vocês enquanto parece que os companheiros um olham para os outros sem entender direito o que está acontecendo. E a galera tá pensando sobre... Eles estão confusos e assustados ou irritados e ameaçadores? Eles parecem olhar para vocês e eles apontam para vocês e sacodem seus machados de pedra e começam a correr desesperados com cara de ódio e de enfurecidos na direção dos invasores das terras deles. Eu levanto... A quantos metros isso? Eles estão, cara, eles estão a uns 10 metros de distância, mais ou menos. Eu boto a mão direita no cabo da espada, aquela espada singela da imagem, levanto a mão assim, alto lá, alto lá, pode parar de graça. Se chegarem a 5 metros, eu saco a espada. Esse povo só entende a língua da guerra, rapaz. Pego de escudo e massa na mão, tô preparado assim que chegar. Pronto, vamos à frente. Eu queria lembrar vocês que estão prestes a sacar suas espadas que na introdução do DCC tá escrito: você não é o herói. Você não é o herói. Eu gostaria de frisar peremptoriamente essa introdução do DCC. Exatamente. Você não é um herói. São quatro caras. São quatro caras. Mas o problema é, citando aqui o metajogo aqui que o Chicão deu em seja, eu só tenho só 8 de CA. Aí é o seguinte, o pessoal tá vindo assim, cara, e aí eu olho pra mais... Pra mais, assim, acima, assim, da trilha, se tiver alguma escarpada, alguma coisa do tipo, pra dar o estalo pra galera subir, assim, pra gente ficar no high ground, né, dar um parque aí na galera aí do Uga Uga que tiver vindo abaixo, entendeu? Tipo, a horda de quatro. A galera do eles sobem gritando Uga Uga! Uga Uga! Uga Uga! Aponta pra vocês. Colombo Cabral, uma das coisas que se destaca é esse marco de pedra. Ele é uma construção estranha. É uma construção... Ele é uma construção, tá? É uma... Parece cara, um caixote de pedra bem regular, bem retangular. E ele tem, cara, algo em torno de 1,20 metros de altura, mais ou menos. Ele é largo. Ele caberia facilmente o grupo de vocês sobre ele sem problema. Cara, eu falo... Ô, Batatão, Zé Roberto, vamos subir ali, ó, que a gente tem uma posição melhor aqui, ó. A gente impede os caras de subir isso aí. Não é muita coisa não, mas bora. Bora, já vira. Eu desisto do saque da espada, porque andar com espada na mão, ainda mais correndo, não é uma boa ideia. Estamos falando de DCC, né? Então vamos pensar com a cabeça do GURPS e ser, né, inteligente, deixar a espada na bainha enquanto corremos e grito pro povo todo: reagrupar, reagrupar! Aí eu vou na direção do elevado, que não é da Paulo de Fronten. Excelente! Vocês sobem, o grupo de vocês sobe rapidamente e nota aquela aproximação dos quatro uga-uga que vem na direção de vocês. Vocês, apesar da adrenalina começando a correr, vocês ainda sentem o frio que enrijeceu os músculos de vocês. A subida, as pernas já estavam doendo um pouco. E os músculos, os músculos, músculos aí, músculos foi ótimo, né? Os músculos retesados dos braços que não estavam se movimentando muito. E aí vocês notam que uma das dos caras param no meio do caminho e lança uma pedra na direção de vocês enquanto os outros três vão se aproximando. E aí, um de três, eu vou fazer vou fazer a benesse de não botar nessa conta os nossos amigos que não estão presentes, porque eu não quero mais uma vez, pela terceira vez seguida, matar um personagem de um cara que não tá no jogo, entendeu? Eu consegui fazer isso duas vezes. E eu resolvi que eu não vou botar mais na conta a galera que não tá, entendeu? Que eu acho sacanagem. Então o cara não pode nem se defender. Então, na ordem que tá aparecendo aqui na minha tela, Lucas, Isaac e Chicão é Lucas, Batatão. Batatão, uma pedra vem na sua direção, Batatão. E, cara, aquela pedra foi naquele momento em que você tava subindo e você deu aquela volta ali pra ver o que tava acontecendo. Quanto é que tá a classe de armadura de Batatão? 16. Tem bônus de destreza ou é só por equipamento? Só por equipamento. Só por equipamento. Então, não tem pena. Não vou fazer mais que 16, tá? Então vai ser 16 mesmo, tá? A pedra vem na direção, cara, a pedra passa próximo da cabeça de Batatão, mas não o suficiente para atingi-lo. E as criaturas, e os homens, esses homens primitivos, uga, eles vêm começando a se aproximar de vocês, enfurecidos, né? Dominados por uma fúria insana e primitiva. E eles estão se aproximando. Iniciativa. E nossa iniciativa no nosso querido DCC. Se não me falha a memória, Isaac, me ajuda, que eu tô todo enrolado agora. Tenho medo muito de dragão, é um D20 mais destreza, não é isso? Um D20 mais agilidade. Mais agilidade. Beleza. O que, que eu fiz aqui? Eu fiz alguma... Ah, não. Já desfiz a merda aqui. Não. Então, rolem vocês. Colombo, 16 de iniciativa. Mais o bônus? Mais o bônus. 2. Batatão, 2. Batatão ficou preocupado com a pedra, né? Ele tava mais concentrado na pedra que tava vindo na direção dele. Eu tirei 13. Nosso amigo Zé Roberto, 13. E aí depois eu penso o que os nossos companheiros, outros companheiros vão fazer. E as nossas amigas, nossos primeiros atacantes, eles têm uma penalidade de 1 na iniciativa, então eles são um D20 menos 1, então eles estão com 12. Então eles agem antes de Batatão, mas depois dos demais, né? Então vamos lá. Colombo Cabral é o primeirão. Colombo Cabral, cara... Aqueles quatro caras estão chegando em volta ali daquela caixa d'água, daquela cisterna exposta que tá ali na beirada da estrada, meio com a neve em volta, e o cara tá ali no pé do negócio tentando alcançar as pernas de Colombo Cabral. O que faz Colombo Cabral? Cara, o Colombo Cabral, ele parou pra estudar um pouco magia. E ele... Magia no DCC, finalmente! Meus grupos nunca saíram do zero! Que bom! Vai lá! Cara, seguinte, e aí ele vai... E ele estudou um pouco sobre um pouco da magia defensiva. Ele não é o cara mais competente na arte do combate. E ele vai pegar aquela caveira meio luminosa, tudo mais, ele fez um parangolé ali e ele aprendeu uma magia de defesa. E ele vai recitar um negócio. Ó, morte fria que contemplas, me proteja agora. E ele vai lançar escudo mágico. Muito bom! Muito bom! Rapaz, você falou caveira, me deu uma dor aqui no peito. Darwin falou no meu ouvido assim: cuidado, meu filho. O Zé Roberto deu 2 passinhos pro lado, né? Olhou a caveira, o cara falando berebecan catabamba, com a caveira na mão. O Zé Roberto já foi assim, ó. O Lucas, o Batatão, eu não sei se o Batatão já tinha reparado, né? Mas ele vê o Isaac, o Colombo, ele carrega ostensivamente a caveira, ou a caveira vai guardado em algum lugar? Não, ele amarrou assim na algibeira, no cinto, ele vai desprendendo a caveira, né? Enquanto ele vai correndo assim pra trás daquela cobertura. E aí ele vai fazendo assim os ritos dele. E aí o seguinte... Só um instante, Isaac. O Batatão, então você já tinha notado que o Colombo Cabral, esse elfo estranho, estrangeiro, que fala de uma maneira um pouco diferente das pessoas da Vila das Cabras, ele carrega uma caveira tamanho normal, tamanho real, e você jura que aquela caveira é uma caveira de verdade. Só que ela parece emitir uma luminosidade amarela, assim, meio estranha, uma luminosidade esquisita ali pendurada no cinto, ali na caveira. E nesse momento, o nosso amigo Colombo levanta aquela caveira e parece... Você tem um feeling de que você tava... meio recuou pra fugir da pedra, de que, cara, parece que a caveira se ilumina um pouco mais quando o nosso amigo Colombo Cabral recita esse chamamento à proteção, né? A deixar a morte à beira, à margem dele, né? Colombo, conta aí, o que que rola agora? Cara, agora é o seguinte, o Colombo Cabral, ele é muito ruim em combate no geral, mas... Na questão de magia, ele é bastante bom. Ele soma um D20 mais 4 na magia dele. Um D20 mais 4, muito bom. Os bônus dele é o nível, que o elfo soma no nível. Okay. Mais um da inteligência dele. Mais um do augúrio que é o D30 lá, que é negócio, né? Ele é o sétimo filho. E é mais um da magia de sorte por ser elfo. Vamos lá, é escudo mágico, é isso? Escudo mágico. Peraí, espera um pouquinho, que eu quero abrir lá no escudo mágico agora, que eu tô emocionado, é a primeira vez que eu vejo uma magia de DCC sendo lançada. Deixa eu achar, tá em que parte? A gente vai descobrir por que não tem tanta magia. Nessa sessão, tá, talvez, não saberemos. Qual que é a página? Não, beleza, essa foi a versão em português da Sagen, é 137. É, a versão em português da Sagen, 137, escudo mágico. Nível 1, alcance toque, duração variável, tempo de conjuração, uma ação. Não tem jogada de proteção. O conjurador invoca um escudo mágico que o defende de seus oponentes. É, manifestação, role 1d6. Um disco brilhante de força azul, 2. Então tem o efeito corrupção. Se tiver corrupção, falha mágica. Então, meu amigo Isaac, estou preparado para a sua rolagem. Embora, cara. Vou apertar o Enter e ver a mágica. Ah, 23, cara. Tá louco, velho. 23. O conjurador invoca um escudo que fornece um bônus de mais 4 no, na classe de armadura. É, pra se ar por 1d3 turnos. 1d3, meu amigo Isaac. 1d3 turnos. 1d3. 2 turnos. Ao conjurar essa magia, o conjurador pode aplicar o escudo em si mesmo ou em um aliado tocado. Além do bônus de classe de armadura, o escudo também bloqueia mísseis mágicos automaticamente. A magia é mísseis mágicos. Automaticamente. Os mísseis geralmente não têm efeito. Veja a descrição da magia, parará, parará. Então, o nosso amigo... E primeira pergunta, meu amigo Colombo Cabral. Você lançou em você mesmo ou você ajudou algum dos seus companheiros? Cara, eu posso aplicar em mim ou em outro, né? Isso. Cara, é o seguinte, eu vou ficar pra trás nesse negócio. Eu não vou entrar em combate corpo a corpo. O Batatão já tem 16 de CA, né? Eu acho que eu vou tocar no Zé Roberto. Beleza. Zé Roberto tem quanto de CA? Meta-jogo. É 9? Quase certeza que é 9. Deixa eu ver aqui. Quanto é que é a destreza do nosso amigo Zé Roberto? Destreza não tem no DCC, tem agilidade. Agilidade, perdão. 8. Então ele tem penalidade. Vamos fazer alguma coisa que eu dei mole, que a gente acabou não fazendo, né? É, Zé Roberto, você tinha algum dinheiro ainda guardado? 38 PC. Tudo que a gente ganhou na aventura, eu me desfiz diegeticamente. Tá bom. Você teria comprado uma armadura pra você nesse ínterim, não? Não houve posse pessoal nenhuma. Tudo que eu ganhei na aventura... Eu joguei diegeticamente na história do personagem. Beleza. Então, o fato é você está... declaradamente, você não investiu... Não. Zé Roberto não investiu em si mesmo. Então, não. Perfeito. Cru. 9 de classe de armadura. Nosso amigo, então, Colombo Cabral toca nas costas de Zé Roberto e algo acontece. Colombo Cabral, rola um D6 aí, Colombo Cabral. 1d6, 2, cara. Um campo de força amarelado envolve o corpo de Zé Roberto. Cara, tem que ter sonoplastia, gente, senão... Aquela neve aqui que tá em cima, assim, pulverizada no campo, ela vai se levantando, assim, ela passa pela caveira, nos globos oculares do negócio, e aí emana essa força a partir dos globos oculares da caveira e vai tomando assim, ó, o Zé Roberto. Excelente! Evaporando a neve que cai. Excelente! E aí nosso amigo Zé Roberto, então, tá com quanto de bônus? Tá com... 4. Mais 4. Mais 4. Por duas rodadas. Por duas rodadas, nosso amigo Roberto chega a 13 de classe de armadura, Zé Roberto. E aí, Zé Roberto, agora é o senhor. O que o senhor faz? Bom, ainda sem entender o que está acontecendo, porque afinal de contas eu sou um ex-merceeiro que agora é barbeiro amador, né? E somente um guarda voluntário, né? Na proteção de sua cidade. Ainda sem entender o que está acontecendo ao meu redor com este barulho e esse brilho amarelo ao meu redor, eu continuo no meu intento, que é manter essas pessoas afastadas de mim com seus machados de pedra em punho. Então, o primeiro que chegar perto de mim, eu vou tentar uma estocada de cima para baixo. Excelente! Já tem um cara que está tentando agarrar suas pernas, né? Tentando agarrar suas pernas. Meu amigo Isaac, ajuda o tio. Ataque de um plano superior, tem bônus. Tem sim, cara, tem sim. Soma incríveis, mais um. Mais um no ataque. E aí, mas então... Então fica elas por elas, porque minha agilidade é 8, é menos 1. Não, mas aí é, aí é força. Aí é força. Aí é a estocada de... É força, você não tem... não sei quanto não. É que é a força. Não, minha força é zero, é 11. É o bônus zero. Então você tem bônus de 1. Só que é o seguinte. Zeroberto é um guerreiro de primeiro nível. Primeiro nível? É verdade? Sim. Zeroberto é um dado de feito. Dado de feito é somado. Adiciona um nível à classe de iniciativa. E ele tem feito extraordinário de combate. Combate? Isso mesmo. Tá, que é um D3, ou Isaac? Um D3 no primeiro nível. Um D3 no primeiro. Então, é o seu. Então é um D3. Um bônus e você tem um D3. E aí, meu amigo Chicão, DCC tem um negócio muito legal que são os feitos heróicos, não é isso, o meu amigo Isaac? Justamente, os feitos extraordinários de combate. E você pode, não precisa ser agora, mas você pode pensar em um movimento. Um tipo de ataque que será a marca registrada do nosso amigo Zeroberto. E aí, esse feito extraordinário, marca registrada, meu amigo Isaac, quanto é que fica de bônus? Fica cheio, é isso? Como é que é aí? O D3, que é do efeito de combate, ele precisa bater 3 ou mais. Conforme os níveis forem aumentando, ou o dado é maior. E aí, quando bater 3 ou mais no dado de feito, o feito é feito. O feito é feito. O feito é feito. Isso feito adiciona o seu nível, né, na rolagem de... Nível é só na iniciativa. Isso. Então, para agora, aí, nesse momento... Ficaria o seguinte, um D20 da rolagem de ataque, mais um D3... Mais o bônus de força, mais um por estar em terreno elevado. Tá. Beleza. Então, e se ele bater 3 ou mais, o que acontece? É o feito extraordinário. Efeito extraordinário. No dado de... Então, um D20, um D3, um D1 e 1. É isso que eu tenho que jogar. Isso. Beleza. Então, vamos deixar esse feito extraordinário para a gente elaborar melhor depois, diegeticamente. Claro. E a gente continua aqui na simples estocada de cima para baixo. Então. Porra! Vintão. Vintão. Vintão sujo, né? Não foi o 20 limpo. Não. Foi o 20 sujo. E meu amigo Isaac, guerreiro, crítico, ele faz com 19 e 20? 19 e 20. 19 e 20. Tá bom. 19 e 20 no primeiro nível. O fato é que o nosso amigo Zé Roberto, ele acerta um golpe contundente. Não é um crítico, mas é um golpe contundente. E nosso amigo Zé Roberto está atacando de? Espada. Espada longa. Espada longa, que deve ser um D8. Um D8. Rapaz, eu acho que eu vou ter que pegar todos os meus 3 tomos do DCC pra poder... Esses detalhezinhos... esses detalhezinhos estão todos na ficha, porque eu peguei a ficha personalizada do guerreiro, que facilitou muito. Não, sem problema. Fato é, Chicão, que tem um dever de casa que eu não fiz, preocupado em terminar de ler a aventura, que era voltar a ler o DCC pra pegar aquelas coisas do começo. Mas eu tenho um acessório muito bom que chama Isaac, entendeu? Aí que eu falo. Antigamente o pessoal fala, não, porque o advogado de regra é ruim. Não, filho, você tem que usar o advogado de regra a seu favor para dinamizar a diegética da mesa. Parada. Gente, exatamente. Então, agora eu jogo só um D8 seco, né? Porque o D8, meu bônus... Meu bônus de dano de força é nulo, então é só um D8, certo? E o D3 que você tirou lá em cima, ele soma no D8. Ah, então vamos somar um D3. O resultado que você já rolou lá em cima no D3, entendeu? E deu um 3. Então é mais 3, né? Isso. Tá. Isso. O guerreiro no DCC, velho, é uma máquina de combate, velho. Putz. É uma máquina de combate, é um moedor de carne, como gosta meu amigo Lucas, devorador quântico, entendeu? mas vai ter volta, esse moedor vai ter volta. Chicão, explica aí como é que foi a estocada e como é que o nosso amigo Zero Aberto matou a pobre criatura. É primitiva, o homem primitivo que estava o galgando aos pés dele. Temeroso de sua integridade física, Zé Roberto tenta um golpe de uma simples estocada para afastar os seus algozes. Porém, ele, não sei se a neve que cobria o platô, né, que eles buscaram abrigo, né, segurança... Deu uma escorregada e a lâmina entrou demais. Então, acidentalmente, ele matou o seu algoz, infelizmente, né? Porque a gente tenta sempre a comunicação. É, tá certo. Cara, esse homem primitivo, ele, atingido pela lâmina, ele cai morto. E os três demais que estão ali em volta. Tem negócio de teste de moral aí também no DCC? Exatamente isso que eu tô vendo agora. Eu calculei que tivesse. Porque, página 94. Porque, página 94. Porque, fala. É esquisito pra caramba, né? Você vai, primeiro golpe, teu amigo morreu, caiu fedendo, aí, porra. Você fala, ô caralho, das duas uma. Ou você vai pra dentro com todas as suas forças, ou você corre. Teste moral é feito rolando um D20 e adicionando o modificador de jogada de proteção de vontade. O resultado de 11 ou mais é um sucesso. A criatura pode continuar lutando. Com 10 ou menos, o teste falha. A criatura tenta escapar do combate. Beleza, então eu preciso de um 11... com o teste de moral deles. O 11 com o teste de vontade. Desses homens primitivos, né? Em Brasília, 10 e 7. Em Brasília, 10 e 7. Então, vamos lá. 1D20 menos 2. Menos 2. E eu preciso bater... Eu preciso bater 11. Acima. Cadê? Tá rolando. Vamos lá, Discord. Três. Os três homens estranhos que sobram, eles veem aquela morte, eles ficam um segundo em silêncio e o que eles fazem é se afastar. Eles recuam. E eles começam meio recuando de costas, olhando pra vocês e vão descendo. E eles olham pra baixo e continuam berrando uga, uga, uga, uga. Enquanto vão descendo, uga, uga, uga, uga. E eles vão se afastando e eles estão a 4, 5 metros de distância. Quando vocês notam que junto desses três, 8 novos dos primitivos saem do meio da floresta. Pô, esse bonde tá grande pra caralho, já aí. Não, agora... Tem 11. Agora são 11 primitivos. Ué. Que se juntam e um fica olhando pros outros, uga, uga, uga, uga, uga, uga, uga, e ficam apontando e aquele corpo. E agora, com 11 caras, eu vou fazer mais um cheque de moral. Só que eu vou fazer sem a penalidade. Sem a penalidade de vontade deles. Justo. Eles, assim, apesar de não saber contar, eles notam que eles estão em maioria, né? Justo. Né? Justo. Então, o que eu vou fazer é não aplicar a penalidade, mas eles estão abalados e vendo o corpo do primo deles lá, da tribo deles maluca. Ali eu preciso bater 11. Se eu tirar mais de 11, aquela horda agora começa... Agora a horda começa a se configurar. Não vamos dizer que é uma horda, mas uma turba enfurecida a gente até aceita. Excelente, Chicão. A turba enfurecida de homens primeiros vai subir a trilha vindo na direção de vocês. Eu preciso bater 11, hein? Vamos lá, pessoal. Torcendo os dedos. Vamos ver o que vai acontecer. Tô gritando e batendo no meu escudo, assim, com a massa. Pera. Então, vamos lá. Batatão viu a cena e começou a gritar e bater no seu escudo. Excelente. Mais alguém toma alguma atitude quando vê essa cena? Cara, é o... Peraí. As criaturas estão vendo que o cara que, tá. O cara que matou, e eles apontam, ele está envolto numa aura incandescente amarela. Zé Roberto, num momento de pura epifania, diz: próximo! Próximo! E ostenta a espada dele ensanguentada, é isso, Zé Roberto? É, nessa base. Beleza. Colombo Cabral! Mas antes ele tava olhando com cara de terror pros amigos, mas foi sem querer. Eu queria matar ele. Cara, o Colombo Cabral escuta o Batatão batendo no escudo, e aí ele vai levantar a caveira assim pra atrás do Zé Roberto, assim, ó. E aquelas, junto daquela iluminescência amarelada que envolve Zé Roberto, naquele ambiente meio preto e branco de neve pedra escura, tem uma caveira que também sobe ali por cima da criatura, desse estranho assassino estrangeiro que tá envolto numa luz amarela. Então o que acontece? Os caras têm a penalidade de 3 agora, entendeu? Os caras estão olhando, mas estão vendo os estrangeiros muito loucos, assassinos. Um que grita, um cara grandão, estranho, que grita batendo no escudo. O outro cara, que... Não. Zé Roberto tem estatura mediana, 1,65m. O Batatão é grandão, Batatão. O escudo tá desafiando as criaturas. É, nosso amigo Zé Roberto, espada ensanguentada, envolto em luminescência amarela, uma caveira iluminada lá, e provavelmente Adamastor grita: voltem para a natureza, o deus da natureza. Os caras têm -3 de penalidade, tá? -3 de penalidade. Então eu preciso bater 11 com -3. Esse é um momento importante, hein? Vamos lá, vamos torcer os dedos. 8! As criaturas, os homens... Na moral. Homens primitivos vão descendo assustados. Uga, uga! E vão voltando. E vão sumindo ali na beirada da trilha. E tá lá os nossos amigos sobre aquele marco de pedra negra. E estão ali em cima, olhando os pobres dos primitivos se afastarem e sumirem aos berros na floresta. E que contorna a trilha. Fala, Chicão. Eu percebo que a Damastor que tá no transe, tem que ir por ali, é esse? É. Então, eu percebo que a Damastor, apesar do transe, tá tremendo de frio. Eu pego a roupa de pele do cara que foi abatido e ponho por cima do ombro dele. Excelente, uma pele lá de lobo, estranha, um lobo, né, um lobo marrom, mais ou menos. Então, Adamastor se sente confortável com aquela roupa, certamente ele agradece ao Zé Roberto, e ele vai começando a tentar se aquecer, e vocês voltam a sentir aquele frio, né. Na verdade, agora, no calor daquele negócio, o frio até passou um pouquinho, né, aquela adrenalina, exatamente, adrenalina ali, né, vocês meio que deram uma superada no frio. Mas a Damastor sente como muito bem-vindo a cobertura de pele de lobo que Zé Roberto passa a ele. Fala, Colombo Cabral. Não, só ficar de boa assim, pensando a respeito dessa morte auspiciosa, assim. Eu vou verificar. Auspiciosa, Marcelo, se é um eufemismo ótimo pra cagada. Eu adorei. adorei. Morte auspiciosa pra cagada é um ótimo eufemismo. Não, a gente tem que sair um pouquinho em cima da carniça, né, cara? Eu acho que tem que apertar o passo, cara. Porque essa galera aí, ela pode voltar a qualquer momento. Recolher o que tiver pra recolher. Adamastor, a gente vai por onde agora? Peraí, mas deixa o Colombo. Vai lá, Colombo tá querendo É, eu vou ver o corpo do Uga Uga pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa. A gente chegou nesse marco, Marcelo? Você falou que a gente estava indo naquela direção? É, vocês estão em cima do marco já, né? Vocês é um caixotão de pedra bem construído, bem uniforme. Você nota que é um obelisco. É um platôzinho de pedra, é um platô de pedra de mais ou menos 1,20 m de altura que vocês subiram, né? E dali vocês conseguiram uma posição privilegiada contra os Uga Uga que vinham contra vocês. A montanha, a estrada, a trilha, ela continua a montanha acima. E ao ser perguntado por Adamastor, por Zé Roberto, Adamastor fala, precisamos continuar. E aí o Colombo Cabral rapidinho falou, peraí, deixa eu ver o que tem aqui nesse cara. Colombo Cabral, uhum. Ele tinha, além dessa pele que já foi retirada, ele tinha uma machadinha de pedra bem rústica, tá? Bem rústica. E ele carregava... Ah, tá, peraí. DCC, cara, a gente vai retirando tudo, cara, do pessoal. Ele usa na cabeça dele, assim, esse usa e mais alguns usavam, uma espécie de como é que chama aí? Uma toca. E pendurada nessa toca, uns galhos de cervo. Uns galhos de cervo estavam na cabeça dele, né? Esse cara aí tinha um galho de cervo. Talvez até ele fosse um dos líderes do negócio, até o que piorou a situação, né? O movimento dos atacantes. Basicamente era isso. Tinha até uma tanguinha lá de couro, né? Pra proteger. Era isso. E uma sandália lá de precária. É isso que ele tinha. Cara, eu acho que eu vou trocar o meu minha boinazinha de navegador pela coroa de cervo, cara. Excelente. O nosso amigo Colombo Cabral joga fora a toquinha de navegador dele e agora usa uma toca que tem uns chifres de cervo, assim, vistosos, né? Legais. Ele tá bem diferente, o elfo. Mas alguém vai fazer mais alguma coisa? Vamos tocar o... Eu só dou uma olhada rapidona nesse platô de pedra. Parece ser uma mesa, alguma coisa assim do tipo, sei lá, tem poça de sangue. Não tem. Assim. Ela tem. Esse platô de pedra, ele tem 1,20 m de altura, ele tem algo em torno de uns 3 metros de. Uns 3 por 4, mais ou menos, sacou? 3 por 4 metros, mais ou menos. É uma coisa elipse. Estranha. Oi? Elipse, é uma elipse. Isso, uma elipse. E aí, assim, não tem uma marca, não tem marca de sangue, não tem poça de sangue. Parece muito bem encaixadas as pedras ali, bem uniformemente. E é uma coisa que se destaca naquela pedra, naquele visual meio coberto de neve, né? Com bastante pontos de neve. Aquela construção de pedra negra ali no meio do caminho. Provavelmente obsidiana. Talvez obsidiana. Muita possibilidade de ser. Do tipo. Batatão, então, começa a incitar o pessoal para seguir adiante, sebo nas canelas, que a adrenalina tá começando a baixar, o frio tá começando a bater, é isso? Isso. Beleza. E, cara, e assim, fazendo coro com o Batatão, a Damastor fala, precisamos continuar, companheiros. Vamos adiante. Vocês seguem. Acelerar, até para dar uma esquentada, né? Cara, mais uma vez, a trilha ela vai serpenteando montanha acima. E cada vez mais vocês vão vendo, né? O tempo vai passando e vocês vão vendo aquela imponente formação rochosa de rocha negra dividida, como se tivesse sido fendida por um machado de gigante, indo se aproximar de vocês, né? Conforme vocês vão subindo. Então, o tempo vai subindo e, assim, parece que dessa vez, cara, o frio vai piorando conforme vocês vão subindo a montanha. E a trilha vai continuando, e vocês andam, e vocês começam a se sentir bastante desgastados. E a Damastor incita, vamos continuar, companheiros, vamos continuar. E assim, agora vocês já começam a se sentir cansados. Horas se passam conforme vocês vão subindo a montanha. Já desde dessa parada ali no ponto, no marco de pedra. Fala, Chicão. A gente ainda tem água. Vocês ainda têm. Vocês estavam preparados que vocês iam fazer uma incursão lá. Pra ver o que... da caravana que foi atacada. Vocês estavam tinham minimamente água, alguma coisa de comida lá pra sustentar essa incursão de vocês. Beleza. E as horas começam a se passar. E o visual, ele começa a ficar cada vez mais distinto, né? Existe uma forte diferença entre o negro da pedra da montanha e o branco da neve e aquele cenário, aquele céu de chumbo cinza diante de vocês. E as horas se passam conforme vocês vão subindo. Alguém quer fazer alguma coisa mais específica? É, Batatão continua tentando juntar alguns galhos Eu tô nessa incursão com o Batatão. Eu só queria perguntar. Claro. A gente não sofre nenhum tipo de penalidade por exposição ao frio intenso? Vocês estão começando a ter alguns tipos de reveses por causa do frio intenso, tá? O movimento ele começa a ser um pouco mais lento, vocês começam a andar com um pouco mais de dificuldade montanha acima. Vocês sentem que os reflexos, assim, que a cabeça de vocês começa a ficar meio zonza, né? Vocês não estão muito preparados para isso. E aí, talvez, até por causa disso, parece que o progresso de vocês é mais lento, né? Tanto porque a montanha vai subindo, como a capacidade de se movimentar de vocês começa a ser mais difícil, mais penosa. Os passos são cada vez mais difíceis de serem dados. Fala, meu amigo Luquinhas. Cara, eu tô procurando por um abrigo. Já que a gente tá andando há tanto tempo, uma gruta, uma casa abandonada, qualquer coisa assim. Tipo, talvez seja hora de parar e... Excelente. Entendeu? Beleza, o Batatão começa a se preocupar pra procurar algum tipo de abrigo. Colombo Cabral, como é que está Colombo Cabral? Cara, eu tô só seguindo o pessoal, assim, auxiliando o Batatão na empreitada de... localizar aí um localzinho pra gente parar. Excelente. Zé Roberto, conta, Zé Roberto. Além da contínua busca por galhos secos, né? Pegando um fecho suficiente pra ajudar a Batatão na confecção de uma possível fogueira que a gente vai fazer assim que achar um abrigo, eu fico atento ao semblante do Adamastor. Tá bom. Adamastor parece cada vez mais ansioso. Ele olha continuamente montanha acima. Ele nem olha para trás. O tempo inteiro o Adamastor olha adiante. Olha para cima. E ele continua vislumbrando, parece que procurando algo mais acima na montanha, mas ele não fala. Ele não se expressa para vocês. Mas é clara a ansiedade de Adamastor de subir montanha acima. Vocês agora estão no alto da montanha. E pode ser vista uma extensão da floresta fria estendendo-se ao seu redor. A leste, você pode ver um mar distante e congelado. O mundo inteiro parece sem cor. Árvores e pedras negras, neve branca e o céu com a sombra do aço claro. De repente, Batatão e Colombo Cabral, na ânsia de procurar um abrigo, notam uma fenda na rocha, que parecia nada mais, nada menos do que uma mancha escura naquele cenário branco e preto que vocês têm. É isso. Beleza. Uma ponta, indico. Vamos nos abrigar ali, camaradas. Falou camarada, eu já vou primeiro. Adamastor, ele parece um tanto quanto reticente de desviar o caminho da montanha acima. Eu pego Adamastor pelo braço e falo, Adamastor, a gente precisa parar, ainda que por alguns instantes. Todos estamos com você, só que precisamos parar agora. Adamastor resiste um pouco, mas ele entende que o caminho começa a ficar um tanto quanto difícil, né? E vai junto com os companheiros se dirigindo na direção daquela fenda que se aparece no pedaço em algumas rochas ali no meio da neve. Quem tá adiante? Batatão à frente, Batatão? Pode ser o Batatão na frente. Batatão vai indo à frente. Quem vai atrás de Batatão? Cara, eu tô logo atrás no meio aí do pessoal, entendeu? Eu venho na sequência junto com a Adamastor a tiracolo, pelos ombros. Batatão, conforme você vai se aproximando, você vai vendo aquela fenda e você nota assim que, interessantemente, a entrada dessa fenda, ela parece que a neve está um pouco afastada ali, entendeu? Quente, como se fosse quente, talvez. Eu tiro minha luva assim, boto assim na mão pra ver se eu sinto calor, alguma coisa assim. Não sente calor. Não sente calor. Beleza, bota a luva de volta. Tipo, parece remexido, como se alguém tivesse... Parece remexida. Eu falo, camaradas, talvez tenha alguma coisa aqui dentro. Armas em punho. Eu pego minha espada assim. É claro que tem alguém aí dentro. É claro, porra. Varreram a entrada, porra. É claro que tem alguém aí dentro. Já entra falando, ô de casa. É, deram aberto, já mete a cara e já vai falando, ô de casa. Ô de casa. Com licença. Zé Roberto, você escuta da escuridão um barulho. É o ninho de arpia. A porra! No primeiro nível? Não. Daqui um pariu. Aleatório maldito é esse. Aí um urso mutante da parada, entendeu? Que nem aquele lá do Fallout assim. Ai, porra! De caraca. A gente aproveita que tá no alto. Um barulho estranho, como se fosse um. Me faltou a palavra agora, mas um. Vem dali da escuridão, tá, Zé Roberto? É de paz ou é de guerra? E aí? Com a mão no cabo da espada, é de paz ou de guerra? Penumbra, você nota que alguma coisa tá se dirigindo numa certa velocidade na sua direção ali, com um pouco de luz que tá vindo de fora da fenda, Zé Roberto. E aí, Zé Roberto, iniciativa. Iniciativa eu com você, Zé Roberto. Um D20. É um D20 só, né? É um D20, mais a sua agilidade, se você tiver. Não tem. 20, caraca, podia ser um crítico, né? Mas é. Zé Roberto é extremamente ágil. E aí, Zé Roberto, com aquela. Com aquela luz precária que tá penetrando ali da fenda, né? Você nota que uma criatura estranha é... Uma criatura estranha é octópode? Uma criatura estranha. É que tem um lugar aqui que tem a descrição mais ou menos. Com as pernas peludas? Por favor, não. Tem as pernas meio peludas sim, queridão. Então vamos lá, a criatura, bom, tava no texto aqui que eu traduzi, eu tô procurando e ela tá aqui na tradução. Uma estranha criatura de pelos brancos, como o pesadelo do cruzamento de um escorpião com uma centopeia, avança em sua direção, meu amigo Zé Roberto. Porra, meu irmão. E você ganhou ainda. Com centopeia? Puta que me pariu. É um hemorrhês. De pelos brancos estranhos, né? Caramba. E ela vem na sua direção, Zé Roberto. Pô, eu vou meter uma espadada no meio foda, do tempo véio. Dela. Não quero nem saber. É grande ou é pequeno? Cara, ela é grande, velho. Ela é grande. Ela é do tamanho de um cachorro grande, mais ou menos, assim, sacou? Dá pra matar. Um Rottweiler. O esquema do Rottweiler é grande. É um D20 mais um D3, né? Um D20 mais um D3, isso. E agora você não tem vantagem. Porque não, você tava com vantagem da altura, só que você tem um de penalidade por causa do frio, tá, queridão? Isso. É um D20 mais... Opa, solto mais aí. Isso. Um D20 mais um D3 menos um. Eu errei carmulhão. Errou mesmo. Eu acho que isso daí dá erro crítico, dá rolar a tabela, esse 5 aí? Não. O Batatão já deixou engatilhado o D20 aí, só apertar o Enter. Cara, a criatura, ela vem, e aí como o escorpião, ela tem aquelas pinças estranhas, ela joga uma daquelas pinças na sua direção, tá? Sim. Um D20 mais... Mais 3. E agora você não tem mais o bônus do nosso escudo mágico. Tô cru. Do seu amigo... Que é nóis, derruba. E ele... Ah, é, o bicho acerta o fio em você. Caraca. Ah, não. Fiz errado, mas acertou de qualquer jeito. Não, tudo bem. Mais 3 era outro ataque. Era mais um só, ele faz um 20 sujo e continua acertando, não, tá? Acerta pra caralho. Cara, aquela pinça, ela te acerta na perna, resvala na sua perna e você sente um corte na perna. E assim, você sente aquele sangue que esquenta ali a sua canela conforme ele começa a escorrer da sua perna. Pegou na beiça da patela, porra. Na beiça da patela. E aí, galera, vocês começam a escutar um barulho vindo lá de dentro. Tem mais. E o nosso amigo Zé Roberto de vocês começar a pular ali dentro na frente. Aí eu quero a iniciativa de vocês para vocês me dizerem mais ou menos, assim, pra gente pelo menos estabelecer a ordem, a sequência aí do combate. Vamos lá, Batatão, vamos lá, o Colombo Cabral. Em Brasília, 10h30. 10h30. Um D20, né? D20 mais agilidade. É, 13. Então, Colombo, 13. Batatão tá uma desgrama, né? Batatão tá sentindo frio, o frio tá atrapalhando ele. Batatão com 9, e nosso amigo Colombo Cabral já tava ganhando, não era? Zé Roberto, perdão. É. Zé Roberto tava com quanto? De que? De iniciativa? Iniciativa minha é 20, né? Pô, o Colombo Cabral foi... O Zé Roberto foi excelente. O meu amiguinho aqui foi... Eu tô com 2 pontos de vida, é isso? Foi 7. Eu tomei... Você tá com... Tomei 1 ponto de vida, é isso? Ponto de vida, isso. Tá, então tem 2 ainda. Zé Roberto, aquela criatura veio, avançou em você dentro da fenda ali. O que você faz, queridão? Ué, do jeito que ele veio pensar em mim, eu tentei acertar ele também, pô. E virou o round. Você vai continuar tentando combater ali? Eu tenho espaço pra mover aquela espada, que a minha espada é quase do meu tamanho, né? Não é suficiente, mas assim, você tá... você tá ocupando a entrada da fenda. Ah, só não, você... eu tenho que me deslocar em direção à criatura, isso é óbvio. Então você vai avançar pra dentro da fenda, é isso? Vou avançar. Beleza. Atacando a criatura. Ó, então, cara, vocês veem que o Zé Roberto, ele entra gritando, enfurecido. Não, é muito específico a falar. Afelada puta. Tudo bem, fala de novo que falhou aqui, fala de novo. Afelada puta. Afelada puta, grita Zé Roberto da entrada da caverna e vai pra dentro da escuridão. E de novo pro ataque, né? Pronto. D20, mais um D3, menos um do frio. E vamos que vamos. 5, ele não acerta de novo o cramulhãozinho. Ele erra mais uma vez, vocês notam. Só que e aí, na sequência... Agora sim tem que rolar o crítico, porque o D20 saiu 1. Da outra não, vez foi 3. Não, o 1 foi no D3. Foi no D3, perdão. O 1 foi no D3, o D20 foi 5. Ah, continua beleza, de novo. Beleza. Colombo Cabral, você vê... O Zé Roberto gritando, fela da puta! Fenda dentro. O que você faz, Colombo Cabral? Cara, o Colombo Cabral, ele vai pegar e vai tentar acertar uma flecha na criatura. Assim, ele vai tentar se deslocar para ter uma visão melhor da criatura que está alvejando aí o nosso amigo Zé Roberto, e vai tentar atacar ele. Ele não é muito bom de arco e flecha, mas é o que dá pra fazer. É o que temos para hoje, não é isso, meu amigo? O que temos pra hoje. Não tem caveira envolvida. Então vai lá, Colombo. 10. 10 acerta. 10 não é, não acerta. A flecha não acerta. Se perde na escuridão. E agora, o Zé Roberto, face a face com aquela criatura, Batatão, a criatura age antes de você ainda, tá? Enquanto você tá se movimentando. Então o Colombo Cabral meio que se afastou e procurou um ângulo pra flechar. Então ele não tá exatamente em melee. Zé Roberto está diante da criatura ali. A criatura agora, ela estranhamente levanta o rabo dela. Foi bom jogar com vocês, foi bom brincar com vocês. Ele vem na direção ali do nosso amigo Zé Roberto. Aquele 1. Agora é com mais 3. Aquele 1, tão ansiado. Acerta. Um prazer. E aí, meu amigo... Guardou um pro dano. Meu amigo Zé Roberto, você leva 1 de dano, tá? Mas com aquele ataque envenenado. Mas agora, o nosso amigo Zé Roberto precisa rolar uma jogada de proteção de fortitude. Uhum. Minha fortitude é mais 1. Beleza, você precisa bater... Fora do cinzeiro. Peraí, só um instante. Cuidado, não provoque um incêndio na sua casa. Não, por favor, não. Você precisa bater a dificuldade 10, tá bom, ô Zé Roberto? Um D20 mais 1, né? Sim, um D20 mais 1. Que deu 3. Ei, papai! É, Patatão e Colombo Cabral, o que que vocês fazem? Reza. Cara, ouvindo ali o pessoal se atracando. Na verdade, eu preciso falar o que acontece. Vocês notam que é Zé Roberto, ele fez o primeiro ataque, que errou. Aquela criatura, ela com o rabo dela, ela vem rapidamente aqui, avisa o flanco, né? Porque o Colombo Cabral, o Zé Roberto fez aquele movimento assim, né? Meio que deixou o flanco exposto. Então o rabo da criatura, que parece um rabo de um escorpião enorme, ele vem na direção e acerta um ponto específico no Zé Roberto. E o Zé Roberto sente aquela dor, e quando ele vai voltando com a espada, vocês notam que os músculos de Zé Roberto começam a enrijecer. E Zé Roberto para com uma aparência, né, com um rosto, uma expressão de terror e dor. E o braço dele fica parado, e o rosto e o corpo de Zé Roberto completamente paralisado na entrada da fenda. Não deu tempo nem de gritar cãibra. Não deu. Não deu. Colombo Cabral, o que que você faz, meu queridão? Cara, pior que eu só tenho essa magia defensiva lá. Cara, é... Seguinte, eu vou jogar simplesmente dropar o ar de flecha. Eu vou dar um sprint pra onde o Zé Roberto está. Tentar pegar a espada dele e brincar na criatura. Vamos lá, você largou e você sacou uma arma. Beleza, vou aceitar como movimento isso, tá bom? Uhum, tá. Vou aceitar como movimento, não, é, não, não consumiu a ação. Então você tem ação de ataque ainda, tá bom? Beleza. E é... Mas é pra pegar a espada do Zé Roberto que tinha caído. Entendi, não tem problema. Eu tô considerando que você só se movimentou e pegou a espada. A espada tá na tua mão. Show, beleza. E aí, vou tentar atacar a criatura. Tô com... É, menos um negócio. 16 acerta. Nosso amigo Colombo Cabral acerta um golpe naquela criatura estranha, do tamanho de um Rottweiler grande. Um misto de um escorpião com uma centopeia coberta de pelos brancos estranhos e bizarros. Beleza. É, e é um D8 do negócio. Do dano da arma. Uhum. Só que eu tenho menos um na força. 3. 3. Esse aqui foi Colombo. Colombo, você acerta um golpe bom que rasga um pedaço daquela carne, daquele misto de carapaça, e aquela carapaça branca abre um pedaço daquela carapaça branca coberta de pelos brancos e revela uma carne rosa, uma carne arroseada que te faz lembrar um camarão, entendeu? Que tá por baixo daquilo ali, e a criatura faz... Conforme aquele... Quando aquela carne rosa é negócio, o Colombo Cabral faz assim, com lábios. Assim, aquilo ali deve ser bom, né? Aquilo lembra os camarões da costa que o Colombo Cabral costumava a comprar lá no barco dele, dos pescadores, né? O navegador. E aquele pedaço de carapaça meio que se levanta assim no pedaço dele. E aí, meu amigo Batatão, agora é você. És tu, Batatão. Cara, de escudo e espada na mão, vou aproveitar e tentar fazer um golpe certeiro contra o agulhão dessa criatura. Beleza, você vai mirar no rabo da criatura. Isso, faço uma finta ali, quando eu ver que ele levanta, eu vapo. Joia. Isaac, me ajuda, um colet shot aí. Cara, um D20 mais um D3. É um D20 mais um D3. É um feito, não? É um feito? É, pode ser um feito, pô. Aí é contigo, mestre. Tá bom, então, beleza. Então vamos lá. É, o teu ataque, ele pode... Se você acertar e não bater o 3, você acerta a criatura, mas não consegue o decepar o rabo da criatura. Se tu bater o 3 no feito, Você consegue fazer o que você estava tentando fazer. É isso, né, Isaac? É mais ou menos isso, né? É por aí. É isso aí. Beleza, feito. Então, um D20 mais um D3, né? É, um D20 mais um D3. Se você... Aí tem aquele negócio, né? Você pode até tirar o 3 e não causar o... E não der o hit na criatura. Aí nada acontece. Você errou o golpe. Não é isso? Se você der o 20, se você conseguir acertar o ataque e não rolar o 3, você acertou a criatura num golpe normal. Se você acertar, bater o AC dela somando e tirar 3 no feito, você faz esse movimento sensacional que você tá tentando de decepar o rabo da criatura, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Gostei. DCC é bom demais, velho. DCC é muito bom. Puta merda. 8. Nenhum. 8. Você tenta e a criatura meio que se esquiva, ela parece que tá no ambiente dela, entendeu? Ela entende aquele ambiente ali da fenda, daquele lusco-fusco ali, meio da escuridão dentro da fenda que ela tá. E aí, galerinha, antes da gente começar o próximo round, eu vou fazer assim, eu vou suspender a sessão aqui, tá? Vamos parar 20 para as 11, que a gente terminou cedo, porque a gente tá sem duas pessoas, e eu queria, assim, nesse instante, seria legal a gente ter pelo menos mais um dos dois companheiros, porque a situação ficou um pouco mais crítica agora, né? Agora o negócio é um pouco mais crítico, coisas bizarras podem acontecer. O bagulho tá frenético. Galera, cara, muito massa, cara. Tá curtindo? Cara, eu tô gostando mais porque finalmente a gente tá usando as regras que fazem a diferença do DCC, né? A situação do guerreiro, teve magia. Oh, tá bom o negócio. Não. Galera, Chicão, Isaac, obrigado por a gente ter vindo aí sábado. Lucas, bem-vindo, viu, cara? Bem-vindo de novo. Agora com outros componentes do grupo, né? O Lucas no prelúdio e na primeira sessão, e aí eu vou revelar o nome, a aventura se chama... A Feiticeira Imperecível, né? Então essa é a primeira sessão da Feiticeira Imperecível. Bicho, foi divertido pra caramba. Vocês, esse grupo é foda, que vocês trazem umas soluções excelentes usando o ambiente, usando coisas, usando reações aí, cara. Foi muito bom, cara. Como eu falei, a aventura, principalmente esse início, ela é muito simples. Ela é vencer a encosta, passando pelos desafios da encosta. E vocês estão dando, né, uma cara diferente pro negócio, vocês estão resolvendo de uma maneira diferente. Tô curtindo demais, e o DCC dá uma cor toda especial à aventura de vocês aí. Obrigado aí, galera. Bom, só queria deixar um adendo rapidinho, Chicão. O Chicão lendo o prelúdio aí da gente, né, cara, eu não pude deixar de notar que... Pra mim, o Chicão vai ser o Cid Moreira do DCC aqui no Brasil. Muito bom, Chicão, Cid Moreira, exato. Foi excelente a leitura aí, foi excelente. Quântico, algum recado? Cara, o DCC é legal, porque ele dá esse sabor, sabe? Ele é muito... Ele é muito visceral no sentido e ele é organoléptico, né? Acho que essa é a palavra, sabe? De dar... Cada classe tem o seu sabor diferente ali, então isso é maneiro de ver funcionando. Eu já sou... Eu sou da turma dos calvos, né? Eu gosto de GURPS, né? Então eu acho o DCC um pouco epilético, mas eu gosto da companhia de todos os senhores, por isso que eu estou aqui, né? Porém... tudo que é bom tem um fim, né? E na próxima a gente se encontra. Lembrando a você que nos assiste que esta sessão de jogo é um patrocínio, é um oferecimento de dados e canecas. Resenhas, entrevistas, fanvista, relato de sessão, tudo do resgate das antigas num só blog. Acesse dadosecanecas.blogspot.com. E Dungeons and Dragons, a sua fanvista para trazer a jogatina das antigas para a tua mesa. Acesse linktree.com/THIAGOROOS. Thiago Russo. Beijo no seu pingo e até a próxima. mulher que tem estria. Ele não fica com mulher que é mãe solteira. Só quer lourinha de academia. Esse otário tá de brincadeira. Só quer lourinha de academia. Esse otário tá de brincadeira. Que otário tá de brincadeira. Que otário tá de brincadeira. Aê! O que você quer tá mole, tu quer um músculo cheio de veia. O que você quer tá mole, é o pica-pau da cabeça vermelha. O que você quer tá mole, tu quer um músculo cheio de veia. O que você quer tá mole, é o pica-pau. Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast. Aqui é Chicote falando, seu idiota com acesso à internet preferido. E estou no take 3 ou 4, porque esta bagaça deste microfone do OBS só me fode. Eu gravei, primeiro fiz uma transmissão, né, no Telegram, que provou mais uma vez que apesar de eu botar o cabo da internet no modem, eu não consigo fazer uma transmissão nem por Telegram direto do meu computador suburbano. Então fica meio complicado, né, você ser suburbano e morar no subúrbio gonçalense, e no caso eu estou aqui em Niterói com a internet melhor. Mas a máquina me impede de produzir conteúdo como outros fazem por aí. E não consegui transmitir no Telegram, não consegui gravar, porque eu sou um blogueiro em situação de OBS, como diria João Carvalho, e o OBS me fode todo dia que eu tento usar ele. Então, pra ficar bonitinho aqui, fazer uma transmissão exclusiva pra você que me acompanha, para as 247 pessoas que me acompanham no canal do Telegram, que é o jeito mais fácil de eu produzir conteúdo aqui, eu vim falar pra vocês primeiro que eu pedi desculpa pela minha produção sem uma periodicidade legal, né? Eu tô atrasado com vocês no Resenha Pacóvia Medíocre do Tarifa Zero do Gregório de 2020, né? Meio que continuação do assunto que eu fiz na Resenha Pacóvia Medíocre do Passe Livre do Santinho, e eu tô no débito de fazer um dos mínimos detalhes do Rio Tama, que o Rogério Lobo da Honey Money me entregou para fazer resenha aqui com vocês. Ele me entregou junto com o Katana Ra, para vocês terem uma ideia de há quanto tempo isso já está comigo. Então, primeiro a gente vai tentar fazer nos mínimos detalhes do Rio Tama, tá? Da Honey Money. Depois eu vou fechar aqui, eu tô na página 114, né? Vai até 201 páginas aqui. Então, menos de 90 páginas para acabar e poder fazer aquele fichamento, entre aspas, né? Para apresentar uma resenha não tão pacóvia e não tão medíocre para vocês. Na sequência, tem o pessoal da Odyssey mandou para mim para fazer a resenha a prévia, né? Eu não sei para que resenha prévia, porque prévia qualquer um baixa para ver como é que vai ser o livro e decidir se vai apoiar ou não. Ele quer que eu faça a resenha de prévia. Tá, eu vou fazer. Quer que eu faça uma resenha para as pessoas de repente apoiarem? Você me manda o livro todo, tá? Mas eu vou fazer e vou dar meu parecer se eu gostei ou não, tá? O livro é Wise Guys, da Odyssey Publicações. É um suplemento para Savage Worlds, que fala sobre mafioso. Enfim, aí vai ter esse. Na sequência, Resenha Pacóvia Medíocre do Exército Vermelho na Mira de Vargas, da editora Guerra Patriótica, do João Cláudio Platenic Pitillo, né? Pessoa que eu tenho em ótima conta. Agora pós-doutor, né? Na porra toda. Ele manja de tudo, manja de história, manja de sociologia, manja de guerra, manja da porra toda. É uma cabeça gigantesca que a gente tem no nosso campo, né? Depois da resenha Pacóvia Medíocre do Exército Vermelho na Mira de Vargas, eu pretendo fazer a cabeça quadrada de Anária Foda. Nos mínimos detalhes do The Loyal, do Valpassos e do Araújo, né? Da Lampião Game Studios, que recentemente relançou cópias físicas, né? A um preço legal, né? de R$50 e foi só ligar pro agiota, tá tudo certo, e pedi o meu, chegou já, chegou rápido pra caramba até, né? Tudo bem que eu e Valpasso a gente mora perto, né? Pra você, de vocês que me acompanham, né? Não dá 2 horas de ônibus da onde eu tô pra lá. Então, correspondência chega bem rápido. Então, depois desse, vai ser a resenha pra Cóvia Medíocre do Aço Vermelho, segunda edição, do Pitilo. E esses são os planos para agora. Na terça-feira passada, eu quis gravar um podcast, né? Abri uma sala de debate aqui no Telegram, vocês devem ter visto, que eu abri a transmissão e não apareci. E marquei, agendei a transmissão, né? E não apareci. Que foi o quê? Eu vi um vídeo lá no grupo dos observadores do Ópera RPG, e que mostrava um cara com uma folha de papel manteiga ou algum tipo de papel desse, tacando fogo na folha para revelar uma miniatura de um dragão vermelho que os caras iriam encarar na mesa. E tinha a seguinte legenda: é assim que se revela um chefão. Aí eu fiquei olhando aquilo, porra, tá fazendo muita força para gostar de jogo de interpretação de papel. Talvez jogo de interpretação de papel não seja para você. É a mesma peculiaridade do cara que fala que mulher não pode ter celulite, mulher não pode ser gorda, mulher... Meu irmão, você tá fazendo muita força para gostar de mulher. Talvez piroca seja a sua. A mesma coisa os caras que precisam dessa pirotecnia, dessa papagaiada toda para jogar interpretação de papéis. Talvez interpretação de papéis não seja para você. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Aí ia falar de efeito Mercer, né, e tudo mais. A gente já está aqui com 8 minutos e meio aqui nesse vídeo. O outro vídeo que eu tinha feito, eu tinha demorado 15 minutos para falar disso. Mas eu ia basicamente puxar a peculiaridade do efeito Mercer, que tinha essas peculiaridades de jogar com atores, jogar com dubladores, jogar com encenação, com animação, trilha de fundo, superprodução, sabe, de transmissão de mesa. E isso é muito danoso, por exemplo, quando você vislumbra um calouro, por exemplo, no evento que teve hoje, né, no Sesc Act, lá em Duque de Caxias, que está rolando, o Sesc Rio está fazendo em todas as suas filiais, né, que é o dia, dia da toalha. Eles chamam de dia do orgulho nerd, mas você que está aí me vendo e lê o Guia do Mochileiro da Galáxia, você sabe o que eu estou falando, né? Dia do Orgulho Nerd é meu pau de óculos, como bem disse César Milman, né, do Rizoma Cultura RPG. Nerd não é minoria política para ter Dia do Orgulho. Então, meus amigos do Sesc, próxima vez que vocês fizerem evento, ano que vem, nessa mesma data aí, é Dia da Toalha que chama. Sempre foi e sempre será Dia da Toalha, tá? Então, o calouro, quando chega num evento desse, lá em Duque de Caxias, ou na Tijuca, ou em qualquer outro Sesc desse que tem evento, o cara viu o Mercer, né? Ou viu o Cellbite, que é o Mercer brasileiro, né? Fazendo superprodução e transmissão de jogatina interpretativa de papéis, o cara vai achar que é aquilo lá, porque é a única referência que ele tem. Por isso que é importante, de repente, você que faz a sua jogatina, igual a gente faz aqui com o DCC do Marcelão, que é basicamente a gravação de uma teleconferência no Discord. Porque um tá em Brasília, o outro tá em Minas, eu tô aqui em Niterói, o outro tá no Rio Grande do Sul, entendeu? O legal é você mostrar o transcorrer da mesa. É só uma teleconferência, só isso que você precisa. Uma teleconferência, tem um robô de lance de dados no próprio Discord que você instalou no servidor, sem muita dificuldade. Qualquer vídeo de 1 minuto de TikTok te ensina a fazer essa porra. E é isso. Quando a distância é grande, é teleconferência. Não precisa essa papagaiada. Se você acha necessário essa papagaiada toda para você jogar interpretação de papéis, o jogo de interpretação de papéis não é para você. você. Você devia estar jogando videogame, devia estar jogando troço qualquer que não. Um jogo de interpretação de papéis, que é um jogo de imaginação. Entendeu? Era basicamente isso que eu ia falar nessa transmissão, né? De preferência com a sua ajuda aí, que acompanha o nosso trabalho e quer de repente trocar uma ideia sobre o assunto. Então, eu só para mais ou menos pedir desculpa, né? Porque eu só tô produzindo com dificuldade, além das dificuldades de praxe, né? De internet ruim, de maquinário ruim, né? Eu ainda tô estudando para dois concursos e agora o Enem, né? Então, eu preciso estudar para áreas que não são a minha área de estudo, né? Eu sou técnico radiologista e o governo não faz concurso de técnico radiologista. A iniciativa privada não contrata técnico de radiologista e eu tô aí, 43 anos desempregado, tendo que estudar para ser estatístico do IBGE ou troço qualquer na Caixa Econômica Federal, né? E tentando realizar o sonho reprimido de ingressar na USP em História, né? E tô aí nessas três metas de estudo, né? E deixei a programação aí para você, mais ou menos aí, do que eu vou fazer daqui para frente, se tudo correr bem, né? E se nada explodir e se ninguém morrer, né? No mais, deixa um pix aí pra gente, se você puder, se você quiser, né? Paga um italiano xará aí, seisão pra gente. Continua acessando o blog aí, canal do Telegram, o jeito mais fácil de falar com a gente. Beijo no Kengo e até a próxima. O que você quer tá mole, é o pica-pau da cabeça vermelha. Lucas Oliveira é o brabo da putaria. DJ Lucas Oliveira solta, solta a putaria. Chicótico falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Cara, são que horas aqui? 6:15 da manhã, né? E aproveitando um pouco de insônia, né? Eu resolvi assistir, né? Maratonisticamente falando, o X-Men 1997. Chegou no Telegram, né, conforme eu prometi, né? E eu resolvi assistir. E, cara, muito melhor do que o original de 92 a 96, que era bom, mas tinha seus problemas, né? Seus problemas, mas porra, esse daí é muito bom, cara. Os diálogos são melhores, a animação é melhor. Pô, eu vi um cara falando antes de maratonar, claro, ele falou, porra, agora vai ficar ruim pra Disney, porque esse negócio tá tão bom que vai ser difícil manter esse padrão. A tendência é cagar, né? Porque, cara, criou um problema pra Disney no seguinte sentido. Ele vai ter o mesmo problema que, pô, a DC teve uns anos atrás, quando começou a jogar a parada da animação na mão de gente competente, né? Só que também é aquela parada, a DC fincou o pé na animação e fazia altas animações maneiras. Só que aí também foi degringolando depois de um tempo, né? Então, pela ótica do texto que o cara falou, isso daí vai ser um problema pro X-Men, pra Disney, né? Tô aqui tomando cafezinho, porque, né, já é de manhã. Então, mas porra, o X-Men, cara, muito bom, cara. Muito bom. Todos os 10 episódios, assim, de um primor muito bom. Eu sou DCnauta, já devo ter comentado com você que me assiste. Mas eu sempre gostei de X-Men. Eu li a segunda formação da equipe com o Claremont escrevendo, né? Aquela história da Ilha de Krakoa, né? E tudo mais. Aquele arco do Claremont com a entrada do Noturno, da Tempestade, do Colossus e do Wolverine. E na época tinha mais gente, que eu não vou lembrar agora. Banshee, Pássaro Trovejante. Tinha um japonês também, que eu não vou lembrar o nome por causa da minha idade. Eu não lembro mais de nada. Mas enfim, eu peguei essa galera. Eu sei que depois que eles resgataram a segunda equipe, que aí tinha Polaris, tinha Destrutor, irmão do Ciclope, a Jean Grey, o Gelo, e tinha, acho que o Anjo ainda tava também. Eu sei que no final tinha 12 X-Men depois que eles saíram de Krakoa, no final da história. Então era, porra, X-Men pra caralho, né? E porra, eu achei legal pra caralho o resgate das histórias mostradas na animação noventista. Só um momento. E como eles trouxeram a pauta, né, do X-Men, que é sempre atual, que é o racismo, né? E também eles enviesam, né, a pauta do X-Men, que você, para você que leu, né, e não entendeu até agora, são analogias, né, são analogias de Malcolm X, né, na figura de Magneto, e Martin Luther King na figura de Charles Xavier, né? Então, X-Men é uma grande analogia sobre racismo, né, sobre preconceito. E eu achei que só faltou uma coisa nessa série. É o Magneto citar Malcolm X. Faltou só isso. Só isso. Tipo, lá no embate, lá quando ele estivesse chamando, né, os X-Men pra ir no Asteroide M, né, arrebanhar, né, pra causa dele, depois que ele tinha que tinha subido o asteroide, né. Tinha que ter uma falazinha do Malcolm X, uma fala específica. É o Magneto falando pro Xavier: não confunda a reação do oprimido com a agressão do opressor. Eu acho que essa frase pontual tinha que ser verbalizada pro Magneto. Mas talvez talvez, né, ficasse um pouco panfletário demais. Mas o meu coração comunista sentiu falta. Mas recomendo fortemente que você assista. Se você, assim como eu, não tem Disney, corre lá no Telegram, corre no Torrentão do Sucesso, baixa ver tudo de uma vez, que é como deve ser, você assistir em tempos de internet, você assiste tudo de uma vez quando você quiser, né? Ou vê meia hora e semana que vem você vê outra meia hora de um episódio, vai no seu tempo, mas veja X-Men 1997. Recomendo fortemente que você assista, sendo Marvete safado ou decenalta como eu. Beleza? Beijo no Kang e até a próxima. Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Eu acabei de ver em sequência, né, porque eu não tinha visto, né, todos os filmes do Deadpool, né, então, gentilmente, Alexandre Nerdmaster, do Paranerd, me deu a planta dos filmes que faltava assistir, né, que é o Deadpool 2, Era Uma Vez um Deadpool, que na verdade é o Deadpool 2 para menores, né, com cenas de violência cortada, diálogos trocados, né, tudo amenizado, né, e acabei de ver Deadpool e Wolverine. E eu vou falar pra você, eu ri um bocado aqui, eu só não ri mais porque, né, na sessão, né, na sessão que eu fui, o pessoal era muito barulhento, aí às vezes omitia uma piada ou outra, né, mas de repente, quando saía a versão em high definition, como diria Silvio Luiz, eu acompanho todas as piadas, mas eu gostei bastante, e eu discordo do réu do MDM, que disse que não ia funcionar o Wolverine original, né, o Wolverine Pimpolho, né, e assim, porque cinema é jogo de câmera, sempre tiveram atores anões que pareciam imponentes, tá aí o Michael Keaton no Batman 1989, que não deixa a gente mentir sozinho, né? Então, se você tiver a oportunidade de ver, né, Deadpool, opa, hora de dormir, se você tiver a oportunidade de ver Deadpool, vá ao cinema ou faça como, né, pessoas da internet, né, que fazem torrent e essas maldades, esses crimes hediondos contra os direitos autorais da senhora Disney, né? Se você tiver a oportunidade de ver Deadpool, de qualquer forma, eu recomendo fortemente que você assista. Agora, a nota na Escalócio Cast é 5 de 5 redes. No mais, eu fico por aqui. Beijo no Kang e até a próxima. Alô você, de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. No final de semana, né, você deve tá vendo aí na sua tela, ou no título, né, que você botou para tocar, seja vendo a minha caraça na tela ou só ouvindo a minha voz, Sou de Niterói é o quadro que a gente tem aqui para falar das problemáticas do município do qual eu nasci, que é Niterói, e do qual eu sou radicado e vivo, que é São Gonçalo. Então, vou falar das eleições? Não, foda-se isso tudo. Foda-se. Eu vou falar de algumas coisas peculiares que eu experimentei nesse final de semana. No dia 4 de agosto, nosso vizinho, o Lázaro José Machado, fez uma denúncia, né, no Moradores de Maria Paula sobre o estado de conservação do ponto de ônibus próximo ao Plaza de Espanha, né, e mostrou as fotos e falou, e eu muito solicitamente fui na internet procurar, né, os telefones da Secretaria de Conservação, né? Só para você, e compartilhei lá, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só para vocês terem uma noção, aqui as fotos aqui do estado de conservação do ponto de ônibus, tá? Ao fundo vocês podem ver o centro comercial Plaza de Espanha, né? E esse é o estado deplorável do ponto de ônibus. Lembrando que Maria Paula é um município limítrofe, tem partes em São Gonçalo, partes em Niterói. Geograficamente, esse ponto é responsabilidade da Prefeitura de São Gonçalo, né? E aí vocês viram. Tá aí, tudo bem, eu compartilhei. Só que eu voltei a jogar basquete numa pracinha que fizeram aqui no bairro, em Maria Paula mesmo. E já chegando na praça, né, no dia dos professores, péssimo dia, né, porque se é dia dos professores, a molecada que estuda à noite nas escolas da região tá toda de bobeira em casa, né, e só 10 horas da noite que a molecada parou de jogar bola e eu fui quicar uma bolinha, né. Mas naquele momento eu já tinha observado que a iluminação da quadra, ela está deficitária. Das quatro luminárias, só uma está funcionando. Eu falei, pô, vou fazer um relato, né, pessoal da conservação. Tirei umas fotos, né? Vou até deixar aqui pontuado para comunicar, né? Aí você pode ver aqui, ó. Não sei se o cursor está aparecendo. Tá. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, você tem uma luminária apagada, aqui você tem a segunda luminária apagada e aqui você tem a terceira luminária apagada, só uma iluminando a quadra. Pois bem, né? Aí hoje, por um acaso, eu falei, pô, vou ligar para a Secretaria de Conservação e comunicar que, para além disso, né, na terça-feira, a gente também notou que tem alguns parafusos frouxos na tabela, que pode ser um risco para as crianças, né, de cair alguma coisa da tabela ou do aro na cabeça das crianças. É perigoso, tem que ter uma conservação bem feita, né? Eu falei, vou aproveitar, vou fazer o mais breve possível. Entrei em contato, né, no sítio da Secretaria de Conservação, no sítio da Prefeitura de São Gonçalo, para, né, o mesmo que eu tinha já entrado, já pesquisado, né, e informado lá no grupo. Só que qual não foi minha surpresa quando eu fui ligar hoje, e o primeiro telefone disse que não existe. O segundo telefone, alô, é da Secretaria de Conservação de São Gonçalo? Não, não é aqui não, é final tal, né, porque todos os telefones têm um padrão, né? Aí final tal, aí eu liguei pro final tal, não, não é aqui não, é final tal. E ninguém fala qual é o telefone. Aí tal, tá, não sei o que lá, no terceiro ou quarto, me atendeu uma funcionária da prefeitura e falou, olha, a Secretaria de Conservação não tem telefone. Eu falei, eu não entendi, ela não tem telefone? Não, não tem telefone. Não tem nem e-mail, nem nada para ela, muito sarcasticamente, para você ver, né? Prefeitura de São Gonçalo. Eu falei, eu achei ótimo. Mas ela me falou, você sabe o endereço? Eu falei, sei. Aí eu olhei o sítio da prefeitura. Ah, é endereço tal, tal, tal. Ela, não, não, não. É o endereço tal, tal, tal, tal, tal. Olha só a porra da maluquice que é a gestão maravilhosa deste prefeito, que foi reeleito com mais de 84% dos votos válidos na prefeitura de São Gonçalo. Você tem uma secretaria de conservação, ela serve para receber do cidadão a querência, né, e fazer o encaminhamento, né, junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, com a Secretaria de Obra, né, dependendo da demanda da conservação, há de se ter a ação conjunta de mais de uma secretaria, às vezes. E essa secretaria não tem telefone, não tem e-mail, só tem o endereço. Um horário que está no sítio de funcionamento, que se não tem telefone e o endereço certo no sítio, como é que a gente vai saber que o horário de funcionamento é o mesmo? Você está entendendo? Então, só para mostrar para vocês aqui, o sítio da Prefeitura de São Gonçalo está aqui, ó, né? Secretaria de Conservação, a estrutura da Secretaria de Conservação está aqui, ó, Secretária Edson Leal, contato, endereço, Rua Coronel Rodrigues, 26, e esses dois telefones, sem e-mail e horário de funcionamento. Aí a nobre funcionária, né, me vai e me diz qual é o endereço certo, né, que é a Rua Eduardo Vieira, 112, no centro de São Gonçalo, que a gente vai ver com foto da rua, né, que realmente a gente tem ali uma fachada indicando que é a Secretaria de Conservação, certo? Aqui, ó, se eu clicar aqui, será que vai? Então, vamos ver aqui. Opa! Deu tilt, Google. Cadê? Cadê o negocinho? Ih, rapaz. Computador suburbano é um problema sério. Cadê? Ó, a gente vê aqui que a informação tá correta, né? Tá aí o endereço correto da Secretaria de Conservação do município de São Gonçalo, né? Deixa eu voltar aqui, né? Então, para essa maravilhosa administração reeleita pela maioria da população, a população que se foda. Quer reclamar da conservação de algo no seu município que você paga imposto para manter conservado? Pegue R$10 do seu bolso, pague a ida e a volta do ônibus do seu bairro até o centro para reclamar diretamente. se você der sorte de ser atendido, porque não se sabe se tem gente para te atender, né? Baseando-se na informação do sítio da prefeitura, que não, os telefones não são os telefones da secretaria, o endereço não é o endereço da secretaria. Quem te garante que o horário de atendimento é aquele? Quem te garante que você vai ser atendido? E para a prefeitura, foda-se você, cidadão gonçalense. Parabéns para você que reelegeu, né? Capitão Nelson e companhia. Tá de parabéns. No mais, beijo no Kengo e até a próxima. Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Skolvski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Eu tô improvisando aqui a luzinha aqui, uns corninhos, para você olhar para minha cara feia com mais clareza. Mas hoje eu queria falar com você sobre um joguinho. Não é um joguinho mequetrefe, como é um jogo de carta, então nada mais justo que entrar nos mínimos detalhes como resenha. Então eu queria falar com você sobre um joguinho que veio de brinde nas publicações da Abril Jovem em seus gibis de setembro de 1999 e outubro do mesmo ano, em que ela fez uma distribuição de brindes de um super trunfo dos personagens das suas publicações. É o Arquivos Secretos ou Confronto. Eu não estou com minhas cartas aqui, eu cometi essa gafe de não estar com minhas cartas originais aqui para mostrar para vocês, mas o fundamental é o seguinte: Abril distribuiu da seguinte forma: vinha duas fichas de personagem e duas guias de características, que era a forma como você ia jogar conforme ia adquirindo as revistas. Eu lembro que na época eu cortei um dobrado para comprar cartas a mais. Na verdade eu estava comprando gibis a mais. Eu lembro de ter comprado o gibi do Homem-Aranha, de ter comprado o gibi do X-Men, do Wolverine, um negócio assim, para poder ter as cartas. Então eu vou mostrar para vocês. Eu estou falando desse joguinho aqui, Arquivos Secretos ou Confronto. A gente pegar aqui as imagens do jogo, você tinha essa peculiaridade aqui, ó. No caso dos gibis, né, que vinham as publicações da Marvel, a capa do encarte era essa aqui com o Homem-Aranha segurando as cartinhas. E esse encarte que vinha no meio, ele explicava as regras pra gente. O que acontecia era um bolo único, ou seja, quanto mais carta, né, melhor, né, para jogar tina. Para você jogar com todas as guias e fazer um embate maneiro, você tinha que ter as 72 cartas. Então deixa eu mostrar para você, enquanto você fica vendo aqui as regras. Primeiro eu exibi para vocês a lista de conferência. Né? Aqui, conforme você pode ver, essa é a das revistas da DC. Da Marvel é aquele Homem-Aranha, né, que eu mostrei para vocês. Esse Homem-Aranhazinho aqui, tá vendo? Mãozinha do Homem-Aranha. E na DC vinha esse do Batman. Um encartezinho explicando as regras. Qual é desse encarte? Nos da Image, vinha a mãozinha do Spawn, o Spawn. O que acontecia? Todo mundo pegava a carta e olhava a guia, né? Aí com as características. Tinha força, inteligência, velocidade, tecnologia. liderança e agilidade. Aí, porra, você olhava, comprava a carta, aí botava de cabeça para baixo na reta da guia que tu queria. Colocou lá, o outro faz a mesma coisa, né? Não precisa botar na mesma reta, né? Cada um vai botando e tal. Aí quando fechou a linha, vai para a linha de baixo. Fechou a linha, primeira linha com todas as guias, vai para de baixo. E aí depois virava-se a carta e você viu o confronto. Quem perdia, virava a carta para baixo novamente. Para além desse embate simples, você tinha também a pontuação. Ou seja, carta virada para cima, você tinha um ponto cada um. Linha vencedora, ou seja, você tem duas guias levantadas na sua linha, o outro tem uma. Então a sua linha é vitoriosa em relação à linha do outro. Então você ganha 2 pontos. Coluna vitoriosa, você ganhava X pontos. Aí tem toda uma mecânica. E era legal porque você sabendo já das cartas, você fala assim, opa, Super-Homem é 10 na força e na velocidade. Porra, mas ele é 9 em liderança. É 8 em liderança, 9 em liderança, troço qualquer. Fala, porra, liderança é um atributo que não é qualquer um que tem. Então eu já vou guardar, botar o Super-Homem na liderança, né? Porque, pô, 10 em liderança é muito difícil, né? Então, tinha uma estratégiazinha bem legal. E como era de brinde, malandro, aí você pensa assim, porra, era de brinde, mas vinha no gibi. Não é todo mundo que tinha, cara, essas porra todas. Esse arquivo aqui da Ludopédia, você tem muita coisa que você pode agregar, né, no jogo. Ó, só tem 2 malucos inscritos, né? Quem fez foi o Luiz Dalmonte Neto, que ele era colaborador da Super Interessante, inclusive no cartaz tem mostrando, né? Que eu não mostrei o fundamental, né? Que é a pontuação, né? Essa peculiaridade aqui, tá vendo? Tem um errinho aqui, que é o quê? Essa linha invicta aqui, ó, tá vendo? 4 pontos. Ela no cartão de pontuação, ela fica errada. Ela tá errada no cartão. Quer ver? Vou pegar aqui um cartão aqui para vocês. Ela tá invertida. Tá vendo aqui? Tá invertida. A diagonal vitoriosa e a linha invicta, elas estão invertidas, a pontuação. Mas é tranquilo. Eu inclusive não corrigi esse erro. Mais para frente eu vou falar com vocês. O que acontece é o seguinte. Eu fui procurar saber do joguinho, né? E, pô, há muito tempo tinha uns vídeos e tal, eu vi uns 2 ou 3 vídeos. Só que tinha vídeos novos, esses vídeos aqui não estavam cadastrados no sítio e eu também não tinha visto todos eles. Eu tinha visto uns outros vídeos que estavam numa resolução péssima, mas esses 3 vídeos aqui, principalmente esse terceiro aqui, do papel jornal, esse foi um dos grandes motivos para eu ter conseguido as cartinhas que eu não tinha, porque eu tava naquela de falar assim, pô, seria legal alguém escanear essas imagens, né, essas cartas todas, para a gente achar, né? Deixa eu dar um F1 aqui. Eu cheguei a achar algumas, inclusive tinha umas aqui, ó, no Rock Quadrinhos Scans. Eles têm até outras cartas que não tem nada a ver aqui de 93. Aí eles escanearam algumas das cartinhas, né? O Man enviou para eles lá algumas dessas cartinhas. E eu, porra, tendo isso em vista, eu falei assim, porra, agora é a hora, né? Eu fui procurar vídeo e procurar anúncio de carta para ver se tinha a imagem da carta que eu não tinha. Juntei essas daqui, ó, tá vendo? Ó, onde eu falei aqui da cartinha. Tá invertido isso daqui, ó. Esse diagonal vitoriosa, ele é vitoriosa. O certo é 4 pontos por diagonal vitoriosa e 5 pontos por linha invicta, entendeu? Eu caí na asneira de não corrigir isso nas cartinhas que eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas cartas todas, fui coletando essas cartas, pausando o vídeo, né? Aqueles vídeos lá, esses 3 vídeos particularmente, né? O que eu fiz? Eu fui catando todas essas imagens e fui achatando essas imagens em 63mm por 88, que é a medida do Magic, né? Com qual o objetivo? De fazer um arquivo, de catalogar todas essas imagens e botar na internet para todo mundo ver, né? Para todo mundo curtir. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei aqui, ó, cheguei no... Comecei a botar aqui. Só tinha essa imagem aqui, né, das regras, e eu fui botando tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. O problema é que o negócio aqui, imagens, bom, aqui. O checklist aqui para vocês verem. Aqui. Essa eu que subi também, abri a imagem em uma nova aba. Aqui você tinha, né, na Darkness e Witchblade número 16. Eu parei de colecionar no 10, e dei nome à sessão de cartas que foi, estreou no 11 ou no 12, sei lá, que eu fiquei sabendo por um maluco que me mandou carta, um maluco lá de Bangu. Abraço para você de Bangu, que queria fazer comigo um fã-clube do Darkness e Witchblade no Brasil. Enfim, aí vinha o Darkness e a Angelus no Quarteto Fantástico, que na época era Heróis Renascem, né? Depois daquela maluquice toda do Massacre e tudo mais. Aí vinha a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico. E essa lista de conferências, você podia ver qual eram as cartinhas que você queria e ver em quanto que você ia morrer a mais no mês para comprar mais gibi. Lembrando que isso é uma época que gibi era R$2,50, né? Salvo algumas exceções. Gibi era, de certa forma, R$2,50. Aí você fala, pô, Chico, tão barato? Barato não. Salário mínimo em 1999 não era R$1.412. Vou até buscar, né? Ó, salário mínimo 2024. Pô, a gente bota aqui e corrige. Ó, pô, 1999, R$136, meu irmão. Era mais de 10% do salário mínimo um gibi. Então, era complicado. Então, voltemos aqui. Então, a gente tinha aí essa conferênciazinha para a pessoa saber. E nos gibis vinha no Guia do Quadrinhos, a gente pode ver que vinha exatamente a cartinha que vinha dentro da revista. Então, saía na capa, saía dentro. Então, na outra capa, saía todas as cartinhas ali mostrando. Só para vocês terem uma noção do que era. Os outros vídeos são muito melhores do que esse que eu estou fazendo, principalmente do pessoal do papel jornal, né? Darkness e Witchblade. Então, aqui, ó, a gente tinha no número 16. Ó, você tinha aqui, ó, arquivos secretos. E tinha a fotinha grátis, né? A fichazinha do Darkness, e lá atrás você via a Angelus também comparado. Então, o que que eu fiz? Basicamente, né? Deixa eu pegar o OBS aqui, vou voltar aqui pro 1. O que que eu fiz? Basicamente, eu assisti esses vídeos todos, peguei, fui. Sou muito grato aí ao pessoal também, ao Man, que forneceu o scan das cartinhas para a galera do Rock Quadrinhos e Scans. Peguei essas cartas lá e fui atrás do que eu não tinha, né? Primeiramente foi do que eu não tinha. Se eu achar alguma coisa que eu tenho, não achar alguma coisa que eu tenho, eu bato a foto minha mesmo. Mas chega uma hora que você vai cansando, né? Então, porra, você vai vendo as cartas e você vai cansando, né, de fazer esse catálogo, né? Porque é uma coisa que não dá dinheiro, é uma coisa que é só para prazer pessoal, para mostrar para todo mundo, para mostrar para você que tá me assistindo aqui. Então, fica uma coisa mais meio frustrante. Chega uma hora, porra, tá foda isso de fazer. Mas, no geral, ó, só para você ter uma ideia, a única carta que eu fotografei foi essa daqui, porque eu acho que eu achei que tava muito merda. Mas, tipo, era tudo assim. Cheguei, pausei o vídeo com a tela maior, né? Não essa aqui que eu tô falando com você. Mas a fotinha do aquela tela impressa, né? E vou no GIMP corta daqui, gira de lá, pega as daqui, né? Pega a ferramenta, né? Shift P, que é expandir com pegas, né? Aí você vai na pontinha das cartinhas, bota na pontinha. Claro que eu tive que achatar para um padrão, porque o padrão dessas cartas, a minha vontade era fazer justamente fazer uma impressão para ter. Só que, pô, eu tinha feito isso inicialmente e falei, pô, para que colorido, né? É, não tá barato assim impressão, né? Vou fazer uma parada mais amigável, né, pra galera imprimir em casa. Aí refiz tudo. E eu fiz num modelo da carta do Spielfire, né? Do Spielfire não, do Magic the Gathering, que você acha acessório, né? Tipo escudinho, aqueles plásticos. É igual, é tipo um plástico assim de cigarro. Ele fica assim, a carta fica dentro. De um lado ou outro. Às vezes chapado atrás. Enfim, eu falei, pô, se eu botar do Magic, vai ser mais fácil pra galera, de repente, ter em casa, né? Porque muita gente joga Magic. Eu sou jogador de Spielfire, de Yu-Gi-Oh!, mas eu admito que tem muita mais gente que joga Magic, né? E vai ter mais facilidade de achar esses escudinhos para botar nas cartas. Então eu resolvi fazer primeiro a catalogação dessas cartas todas e jogar na internet. Então fui eu e consegui pegar essas cartas todas e jogar, como vocês podem ver, jogar para cá na página da Ludopédia do jogo. Vocês podem ver aqui que eu joguei tanto o encarte da capa do encarte nas publicações do DC, a lista de conferência, as guias, verso da carta e todas as cartinhas, todas as 72 cartas, as 6 guias, a tabela de pontuação e o verso da carta, além da lista de conferência e do encarte da DC. Joguei tudo para cá. Você pode vir aqui no Arquivos Secretos ou Confronto, na Ludopédia, e você conferir. Para além disso, eu fui e fiz uma versão para impressão caseira, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Essa versão de Arquivos Secretos ou Confronto, ou a SOC, ou a SOC, conta com uma tabela de pontuação, 6 guias de característica e 34 fichas de personagens, sendo dois novos, o Spider-Boy, do Amalgaman Comics, daquele encontro Marvel e DC que juntou os super-heróis e tal. E aqui está Superman em cirílico, do selo Elseworld da DC. Então, quando você chega aqui, ó, você pode pegar, vai abrir para você o arquivo e você pode ver aqui, ó, tá vendo? Já termino aqui na última página, porque eu já abri, né? Tá vendo? Eu fiz um arquivo de impressão para impressão caseira, onde você tem exatamente o que está na carta, com outras artes, né? De preferência só nanquim, né? Alguma coisa assim, ou uma coisa mais, um máximo sóbria possível, né? Então, e no verso, nas páginas pares, está sempre o verso das cartas. Aí eu fui até a brincadeirinha aqui do Deadpool, com um balãozinho. Mas se você botar para imprimir ela em preto e branco, fica na moral. Não vai sair o amarelo, né? E como ia sobrar esses dois espaços aqui na folha, tá vendo? Eu falei, pô, vou botar umas cartas inventadas. O Spider-Boy, qual foi o critério? Peguei o Superboy, que também está no jogo. Peguei o Homem-Aranha, que também está no jogo. Somei as características dos dois, dividi por dois e arredondei para baixo. Então ficou o Spider-Boy com essas características aí. E o Super-Homem de Entre a Foice e o Martelo, eu só aumentei a inteligência dele, porque afinal de contas ele tem consciência de classe, é mais inteligente que o keynesiano original. E botei mais liderança, porque afinal de contas ele liderava a Mãe Rússia e toda a Cortina de Ferro. Então tinha uma liderança maior. Aqui a peculiaridade, tá vendo? Eu copiei basicamente a tabela de pontuação do original e só dei uma reduzidinha para ficar dentro da margem da carta. Mas eu não corrigi esse erro aqui, ó. Ah, Chico, mas tá diagonal, é 5 pontos mesmo. Não, não é não. Porque a questão matemática de jogo, ela não pode ser é 5. Aí é, ao contrário, é justamente ao contrário. A diagonal vitoriosa é 4 pontos por diagonal e a linha invicta é 5 pontos por linha. Fora esse vacilo que eu dei, ficou bem legal o documentinho e eu imprimi. Não na minha casa, claro, só não tem impressora. Fui na copiadora ali do bairro e tá tudo impressinho aqui. As cartinhas, frente e verso. Aqui, ó. Tá vendo? Super-Homem. Fotinha tratada no GIMP. Tudo em português, tá? Não tá em russo, não. É só porque o nome é russo. Aí você tem várias paradas. Só mostrar o Deadpool, né? Já que eu fiz questão de botar diferente da porra toda. Vou mostrar aqui as cartinhas. Eu tenho que comprar aqueles plastiquinhos, porque eu não tenho Magic, então não tem como embalar. Mas eu tava pensando no coletivo, né? É muito mais fácil da galera conseguir escudinho de Magic do que, de repente, de Yu-Gi-Oh! Que eu tenho em casa e tal. Entendeu? Deadpool. Aqui, Deadpool. Aí aquele recurso bretiniano que a galera copiou do John Byrne na... Qual é o nome da menina? Esqueci o nome dela agora. Da She-Hulk. Aí tá aqui, ó. Nem comento que me colocaram mais burro que o Logan. Mas rascunho de 2012. Eu acho a foto dele é um rascunho de 2012 do artista, né? Como é que é? Eu vou ler aqui. Mas rascunho de 2012? Como é que é? Sem óculos também. Puta que pariu. Ai, ai. Tenho 3 filmes, sou o Jesus da Marvel, pelo amor. Eu gostei muito também da Tempestade, que eu achei a imagenzinha. Não vou conseguir ler agora, porque tá muito pequenininho pra mim, sem óculos. Mas muito legal. Então, tá aqui, já impresso. Você consegue imprimir em casa, na sua casa com... Eu acho que com melhor qualidade, assim, porque eu fui numa gráfica aqui em Piratininga, uma copiadora aqui em Piratininga, que ela tem muito serviço, porque eu acho que é a única que tem aqui no bairro, aqui perto do trevo de Piratininga, né, que faz a fronteira dos 3 bairros, né, você tem Piratininga de um lado, aí no shopping é Jacaré, e, tipo... Do Jacaré ali, do estacionamento do shopping pra frente, né? Na contramão ali, do outro lado da rua, começa Santo Antônio. Então é a divisa dos 3 bairros. Jacaré, Santo Antônio e Piratininga. Então os caras têm muita parada. Então, mas só pra vocês darem uma olhada, que não fica ruim não, entendeu? Não gasta muita tinta. Aí, na tabelinha, ó. Também gasta pouca tinta. Aqui, as guias, opa, também pouca tinta. Então dá para fazer uma brincadeira em casa e você jogar um. Ou pode até meter um super trunfo também tradicional, né? Força, inteligência, liderança, para ficar mais dinâmico. Se bem que eu acho que super trunfo demora muito mais do que esse jeito que o Luiz Dalmonte fez para gente. Então já tem mais 35 minutos essa jossa aqui. Você pode pegar lá no sítio da Ludopédia, tá lá como arquivo para todo mundo pegar, e vamos jogar. No mais, beijo no Kang e até a próxima.